Olá e seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Calles e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho comigo meus dois amigos participantes do podcast aqui, melhor podcast Pokémon do Brasil, pra falar sobre Pokémon Detetive Pikachu, esse filminho live action aí que pegou todo mundo no pulo. E pra iniciar aqui, temos comigo o meu amigo Matheus Cross. E aí? E aí, rapaziada? Eu não sei o que falar, mas... Cara, eu tô revoltado e tô feliz com esse filme. Estou feliz de tudo. E eu já vou comentar o porquê nesse cast. Muito bem. E temos aqui também comigo nosso amigo Bruno Assis. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Tudo certíssimo aqui nesta noite fria. Nós reunimos para falar sobre Detetive Pikachu. E, bom, espero que você já tenha assistido, porque é bom a gente ressaltar aqui que esse podcast vai estar repleto de spoilers. Porque, afinal de contas, a gente quer comentar bastante coisa sobre o enredo, sobre até o roteiro, sobre o final, etc e tal. E até dos créditos, que eu quero falar dos créditos. eu vou ser bem sincero, você tinha que ter dito assim, ó. Eu espero que você tenha assistido porque a gente não assistiu. Não, eu poderia falar assim, eu espero que vocês tenham assistido porque o Mewtwo no filme, tá ligado? Aí já contou o spoiler, tá ligado? Já mete o spoiler pro cabra ficar esperto. Mas enfim, no mais, então vamos então, já introdução rápida aqui, porque não tem muito o que falar. Na verdade a gente quer é falar sobre o filme, né, no fim das contas. Então, antes de mais nada, vinheta e a gente já entra aí nas discussões marotas. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Bom, enfim. Detetive Pikachu saiu no dia 9, né? Saiu do dia 9 pro dia 10 de maio deste mês que estamos gravando o podcast. Não sei quando que esse podcast vai sair, de fato, no feed. Mas... ele saiu e o importante é que a gente assistiu. A gente até, deixando aqui até pro pessoal que está tanto vendo a transmissão ao vivo no canal do YouTube, quanto para o pessoal que está ouvindo no feed, a gente fez dois vídeos, um sem spoilers e um com spoilers sobre o Detetive Pikachu. Então a gente tem algumas ideias nossas lá, principalmente minhas e do Bruno, que foi a gente que fez, né? Aqui a gente vai abordar um pouquinho mais e tal, e também tem as opiniões do Cross, que não valem muito, mas... Caraca! Não, beleza. Só porque eu vi 720p pela Nintendo, né? Exatamente. Isso não me faz menos digno. Não, verdade, você não te faz menos digno, meu consagrado. Se fosse torrent... Estou só de palhaçada. Se fosse torrent, aí beleza, você podia falar isso. É, se fosse torrent, podia, mas foi online, né? Foi online, transmissão via mente, enfim. Então a gente vai abordar aqui bastante spoilers e tal, mas a gente tem os dois vídeos lá. Se você quiser acompanhar eles primeiro, depois, né, a gente vem aqui e tal, e continua ouvindo esse podcast muito maroto. Se você está ouvindo ao vivo, aí você, por favor, continue conosco, né? Mas enfim, vocês entenderam a linha de raciocínio aí. Enfim, gostaria de abrir aqui, então, questionando para vocês dois, meus consagradíssimos, o que vocês acharam do filme, assim, tipo, um overview, sabe? Depois a gente entra a fundo, né, de partes do filme. Então, vamos falar primeiro, inicialmente... um resumo. O que vocês gostaram? O que vocês acharam do filme? É. Eu tô feliz e puto. Tô feliz e puto. Feliz e puto com esse filme. Cara, na moral, tipo, tem tanta coisa que quando eu assisti o trailer, eu imaginava que ia ser estranho. Só que o filme fez tudo aquilo, tipo, a gente vai comentar depois disso. Mas o filme fez tanta coisa que parecia ser bizarro, o visual, por exemplo, do Pokémon. Ficar consistente no filme, tipo, ter um. Ficar, sabe? Coerente, né? Uhum. Só que tem muita coisa no enredo que eu fiquei puto, cara. Eu assim, cara, mano, você tem ideia do que você descobriu no final do filme nos primeiros 20 minutos? Sim, pior que eu sei, porque eu tecnicamente, eu, né, eu, cara, não querendo te cortar, mas já te cortando, né? Eu entrei no cinema já sabendo o final. Cara, não, mas... mas vamos lá, mano, continue. Mas assim, tipo, na moral, eu fiquei, assim, eu acho que a coisa que mais me impressionou foram os efeitos especiais, não só dos Pokémon, mas sim de tipo, cenário, essas coisas e tudo mais, e os Pokémons aparecendo. Tinha muito Pokémon que eu não botava fé que ia ser legal, e, mano... Ficou muito foda, tá ligado? Uhum. Uma nota 6, uma 6 por ódio e nota 8 por amor, tá ligado? É justo, é justo. E você, mano, Bruno? Ah, eu gostei demais do filme. É, apesar de ser aquela coisa um pouquinho previsível, tipo, ele conseguiu me surpreender bastante, até mesmo dentro do roteiro dele, assim. É que boa parte das coisas a gente já falou muito ali dentro do último cast, né? Então, sei, aliás, das gravações que a gente fez, na verdade. Ó, eu vou te falar que... Vou fazer até um parênteses aqui, porque quando a gente gravou aquele vídeo, o vídeo ficou com quase uma hora e meia. Sim, e eu transformei num vídeo de 40 minutos. Sim, sim. Então, eu cortei de fato muita coisa, eu nem lembro o que eu cortei naquele vídeo, mas... Então, até tipo... eu ouvi pensando, eu vou ouvir agora pra depois ver o que eu posso. Sabe, é, tipo, o que eu posso pensar. Mas. Mas pode falar qualquer coisa, depois corta na edição aqui do cast também, não tem problema. Ah, mas assim, tipo, eu achei bem bacana o filme, curti demais. E apesar de algumas inconsistências ou trinha ali que ele pode ter no meio do rolezinho todo, eu gostei muito. Da obra como um todo, sabe? Eu acho que fez muito sentido, conseguiram trabalhar o universo Pokémon muito bem. Acho que o diretor, ele teve que estudar pra caralho e ele conseguiu fazer um ótimo de um trabalho, conseguindo realizar as coisas que ele realizou dentro do filme, sabe? Conseguindo colocar tudo que ele conseguiu ali. Sim. Acho que ele... Tipo, tem umas referências ali que é muito fã. Tem umas referências que é muito fã. E estavam lá. É, tem umas coisas que é bem... Sabe, eu achei aquilo sensacional. Achei muito bem bolado. Só um ponto a levar em consideração. Detetive Pikachu, ele não é um filme de jogo. Assim, quando eu falo filme de jogo, você para e pensa, quais são os filmes de jogo que a gente teve até então? Mortal Kombat, Assassin's Creed, Mario... Tomb Raider. Tomb Raider ainda funciona, isso que é mais impressionante. O primeiro Tomb Raider não é ruim, ele é legalzinho. Ele ainda consegue funcionar. Só que boa parte dos jogos que tem um filme que é bem bosta, tá ligado? Eu não consigo pensar em outra palavra. Eu só tinha essa na minha cabeça. É bem bosta. E o Detetive Pikachu, ele não se propõe a ser um filme de um jogo. Ele se propõe a ser um filme de Pokémon, né? Eu acho que isso é um ponto... Então, eu concordo ou discordando, né? Sim, eu não consigo entender o porquê que você discordaria. Mas é porque, tipo... Eu não sei como que é o jogo do Detetive Pikachu, pra falar a real. Uhum. Só que, tipo, sem conhecer o jogo, eu bato o olho naquele filme e falo, pô, esse aqui é um filme com uma história fechadinha e tal, beleza. Tá ligado? Tipo, pra mim é um filme de Pokémon. Ele não é um filme baseado num jogo. Sacou? Tipo, não, sim, sim, com certeza. Eu não associo ao jogo a não ser os próprios Pokémon. Exato, exato. Eu acho que eu comentei. Eu não lembro se eu cortei essa parte na edição do vídeo com spoilers, quando eu troquei ideia com o Bruno, mas eu meio que tinha... A gente tava discutindo um pouco sobre isso também, porque eu lembro que eu tinha comentado algo de que o filme, ele não é... Tipo, ele é, sabe, ele é uma adaptação do jogo. Sim, ele é uma adaptação do jogo. Então, por definição, ele é um filme de videogame. Ponto. Porque ele adapta a história do jogo do Detetive Pikachu. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, não é... a primeira coisa que, tipo, não é o primeiro tipo de jogo de Pokémon que as pessoas têm na cabeça. Então, tipo, quando você pensa em jogo de Pokémon, ou quando você pensa em Pokémon no geral, talvez, né? Não seja necessariamente a primeira coisa que venha na cabeça os jogos ou o Detetive Pikachu. E por conta disso ele acaba meio que num limbo, na minha opinião, né? Tipo, ele cai um pouco nesse limbo. Apesar dele ser legal, ele tem esse fator de não ser o... Ele não é o filme de jogo de Pokémon que a maior parte das pessoas esperaria ver como um filme de jogo de Pokémon. Mas ele executa muito bem o que o Pokémon sempre fez, né? Tipo, tanto nos jogos quanto no anime, por exemplo. Ah, isso total, de fato, assim, sabe, o rolê de você ter um companheiro Pokémon, inclusive rola um negócio lá naquela sociedade ali que é tipo, caramba, como assim você não tem um parceiro Pokémon, sabe, tipo, nossa, é que até um né, esquema, cara? Tipo, caralho, exato, pô, você tem que ter um parceiro Pokémon, não. Quem você pensa que é? Não, o cara sofreu bullying, não. O cara tá sendo bullyingado, cara, não, você vê que a situação é tão séria nesse mundo quando os caras te falam isso ao invés de falar, você não tem um emprego. É, pode crer. Caralho, você abandonou seu emprego? Não, foda-se que você abandonou seu emprego. Você não tem um parceiro Pokémon? Você não tem um Pokémon, meu. E aqui, o curioso, eu acho que eu até ouvi alguém em alguma crítica comentando isso, mas, tipo, faz muito sentido, porque o Tim, ele tem um emprego comum nos nossos padrões, né? Tipo, ele tem um emprego normal. Ele é. O que ele é mesmo? É seguradora? É isso, ele trabalha numa seguradora. É. E por conta disso, tipo, é talvez pro jovem adulto de hoje, seja até mais fácil de pro jovem adulto, o adulto, né, tipo, sei lá, 20, 30 e poucos anos, é mais fácil de se identificar porque essa galera tem esse emprego, esse tipo de emprego, assim, normal, tá ligado? Aham. Uhum. E ele abandona, entre aspas, esse emprego pra voltar, né, pros Pokémon e tal, que ele abandonou há muito tempo, tá ligado? Então até faz uma certa relação, assim, com o espectador médio, né? Não nós que somos fãs e continuamos aí desde antes, né? Acho isso. Outra coisa que, assim, que eu acho que a gente tem que levar em conta sobre o filme é que, por mais que ele tenha uma pegada, um visual mais, não tão voltado pro público infantil, ele ainda é um filme infantil, né? Tipo, ele não é um filme pra agradar, tipo, a gente, tipo, os marmanjos, fãs de Pokémon, tá ligado? Sim. Então, ele bate um pouco. Ele até faz uma gradinha aqui e ali, mas ele não tá. Esse não é a preocupação primária do filme, né? Então. É, exato. Ele faz, acho que esse é o... Eu acho que ele faz mais pelo respeito à franquia do que ao respeito ao fã. Pra ser bem sincero. Exato. Tipo, até porque, tipo, se eles fossem fazer um negócio pra fã, ia ser metade do filme só batalha Pokémon. E só tem, tipo, duas pra valer. Tá ligado? Tipo, batalha convencional de jogo, eu digo. Duas no máximo ali, tá ligado? Então, assim... É, tem a no meio do filme e tem no final, né? É. São basicamente duas grandes batalhas. Inclusive, né? O Ditto foi muito bem representado nesse filme e eu achei muito foda. Nossa, o Ditto é maravilhoso. Nossa, esse filme. Cara. Não, ele foi uma baita de uma surpresa, quando, cara. Quando eu descobri o Ditto no final do filme, tipo, eu pausei e meio todo o filme do que eu tinha acabado de assistir até do começo até aquele momento, tá ligado? Uhum. Aí, tipo, caiu a ficha de um monte de coisa. Sim. Fiquei... Nossa, isso é muito. Deus, cara. É muito perspicaz, porque é uma coisa que, tipo. Sutil. É sutil porque, por exemplo, esse rolê do Ditto se transformar é um negócio que todo mundo meio que já sabe, né? Tipo, a menos quem realmente não conhece nada sobre o Pokémon. E ainda assim, pra essa galera, eu acho que no vídeo que a gente fez, o Bruno até comentou algo do gênero. Que. Como é que era que você tinha comentado? Você tinha falado que tem uma parte que eles introduzem esse conceito no começo. Ah, sim. É, quando tá o pai e o filho lá, eles terminam a apresentação deles, aí eles entram numa discussão, e aí o pai sai meio puto com o filho, e tem um Ditto no canto, assim. Aí o Ditto simplesmente se transforma num Steph e sai carregando o pai. Exato. Tipo, e é muito natural. Ele tá lá, ele se transforma e vaza, tá ligado? E, cara, é um bagulho assim que na hora que eu vi, eu falei, caralho, que da hora. Aí depois eu fiquei, caralho, um dia se transforma num humano, que bagulho louco. É, mas então, em nenhum momento, mesmo vendo aquela mina com aquela mão rosa, eu parei e pensei, porra, será que não? Eu não consegui fazer o link, sabe? Talvez alguém tenha feito, pra mim foi uma surpresa quando eu vi. Eu vou ser bem sincero, eu vou te falar que a qualidade do streaming da Nintendo não tava tão boa pra eu ter reparado nesse tipo de coisa. Ah, essa não chegou a reparar, essa. Entendi. Então pra você foi mais surpresa, pra né? Pra mim foi mais sentido. Surpresa. Até porque, assim, no anime já mostraram que o Jitsu consegue se transformar em humano. Só que no jogo, a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa. Por mais que sim, claro. A gente para e pensa, pô, o Jitsu se transforma em outro Pokémon. Só que, mano, isso no filme foi tão, tipo, assim... É uma sacada muito inteligente, realmente. É uma sacada muito inteligente. Porque, assim, aquela cena da cafeteria... Que a estagiária lá, que é não remunerada, cara, que tristeza. Estagiárias, né? Ela, tem que acabar com estagiários. Ela com óculos escuros e tudo mais, e parece que, pô, ela, tipo, a maneira que aquela cena foi construída, tipo, se você não estiver atento, se a qualidade do stream da Nintendo estiver baixa, você não consegue reparar que não é ela, tá ligado? Sim. É, então, você tem que estar mais atento mesmo. É lógico que, por exemplo, vendo uma segunda vez, você passa a ter outra ótica sobre as coisas e tal, e vendo com mais qualidade. Assim, eu tô muito ansioso pra que esse filme saia, tipo, sei lá, na Netflix ou no YouTube mesmo, ou no Google Banca, sei lá, algum lugar aí pra ver o filme. Dailymotion, pode ser no YouTube também. Tamo junto aí. O pior é que eu falei do YouTube, mas o YouTube tem o bagulho de filme de verdade, né? Então, tipo, nesse sentido que eu falei. Pode sair no Vimeo também, pode sair no Instagram, pode sair em tudo quanto é plataforma aí, que tamo junto. No Snapchat, tá ligado? Pode sair na Bahia dos Piratas também, que tamo junto. E só que eu tô ansioso pra poder rever, tipo, detalhes. Porque querendo ou não, quando a gente tá no cinema, a gente assiste uma vez, né? Tipo, a gente é pobre, né? A gente não vai mais de uma vez no cinema. Sim. Mas a gente vai uma vez no cinema e olha lá. A né, gente Cross? Vai ainda com a. Mano, não. Isso porque vocês estão falando isso, eu vou com a cadeirinha da meia entrada ainda por cima. É, então, pior ainda, né? Tipo, é mais difícil ainda. Se bem que aqui todo. Aqui os caras são safados, só um off-topic. Que os caras são safados, sabe por quê? O ingresso, ele é 20 e poucos reais. E aí tem uma promoção de todo dia, todo mundo paga meia. Caralho. Então, tipo, todo mundo o ingresso é 10 reais, tecnicamente. Mas, eles enfim, só não avisam. Eles só não avisam. É, tipo, a inteira é 10 reais, mas eles não avisam. É uma safadeza aí, né? Mas enfim, só seguindo a linha de raciocínio, né? Tem muito detalhe que, às vezes, por exemplo, esses detalhes maiores a gente pega, né? Tipo, o Dito virando pessoa, etc e tal. Mas eu quero ver detalhezinhos em cenas, sabe? Tipo, porque tem, que nem o Cross falou no começo, tem momentos que estão os Pokémon e o ambiente, assim, e, tipo, é muito coeso. Fica bem feito, assim, sabe? Tipo, e eu quero ver melhor esses detalhes. Eu quero ver melhor os Pokémon, podendo pausar com mais tranquilidade. Sim, e ver o que eles fizeram com o ambiente, assim. Porque eu achei também muito legal essa mescla, como eles mesclaram bem com o ambiente. Eu vi até esses dias, tem um canal muito legal, eu não lembro agora o nome do canal, vou falhar nesse sentido, mas se vocês procurarem aí no YouTube depois vocês vão achar com facilidade. São três artistas de VFX que da indústria, né, e eles têm um canal e eles estão fazendo reacts de efeitos especiais no cinema. Então eles começaram fazendo pelo Sonic e mais alguns outros lá, foi o primeiro vídeo que eles fizeram isso, e depois eles fizeram do Detetive Pikachu. E eles comentaram bem como os caras fizeram bem a questão da sombra dos Pokémon e a cor deles. Porque, por exemplo, nesse trailer do Sonic, eles até citam isso, nesse trailer do Sonic tem uma hora que tem um close na cara do Sonic e tem o olho verde do Sonic. Uhum. E o olho verde do Sonic não bate com o verde da grama do fundo, ou tipo, tá muito diferente, não tá nem próximo. Então você tem uma base de verde no filme, mas o seu personagem em CGI não bate com essas, não bate as cores, e por isso fica estranho visualmente. Uhum. E no Pikachu não acontece isso. No Detetive Pikachu, os caras meio que fizeram certinho. Então eles pegaram tons parecidos, tá ligado? Pra poder criar os colores. Só pra dar uma adendo aqui. Seria o Corridor Crew? Cara, eu não lembro o nome do canal de fato. Eu não faço a menor ideia. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu pesquisei pelo de Pokémon, não encontrei. Mas se papelar também ser... É esse aí mesmo. Esse aí mesmo? Corridor Crew, é esse eu mesmo. Eu vou mandar o link. Eu não vou mandar o link no chat aqui, não, porque vocês têm que ouvir o podcast. Depois vocês... Exatamente. Não, pode... Acho que pode mandar no chat. E... Ah, é. Depois o pessoal assiste. É. Porque o vídeo também não é muito longo, mas... A live é prioridade, gente. É. A live é a oportunidade. Mas eu vou deixar... pra quem assistir depois e pra quem for assistir o vídeo no feed, né? Aliás, quem for assistir o cast no feed, eu vou deixar o link na descrição também no site e na descrição do canal do vídeo aqui no YouTube pro pessoal ver depois. Mas... E é legal ver, tipo, artistas, né, da área, né, de efeitos especiais falando sobre... sobre como os caras fizeram bem, tá ligado? Sim. Porque também seria é triste, né, quando vê os caras falando mal, né? No caso, no caso do Sonic, né? Não só pelo design do Sonic, né? Porque aí é outro rolê, né? Mas... Então é da hora, eu achei interessante esse olhar, assim, de realmente ter um ponto de referência no próprio, na própria filmagem, né? E eles fazem... Tem que se basear nisso e... a reflexão dos pelos dos Pokémon e tal, e como isso deixa mais realista também o ambiente, mesmo que aquela figura seja um pouco abstrata, né? Tipo, seja um pouco estranha, né? Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste é que tem algumas cenas do trailer que não tem no filme. Qual, por exemplo? Não tô lembrando agora. Aquela do Mr. Mime fazendo as caretas, tá ligado? Tipo, sendo interrogado, eu acho. Não, pera, isso tem. Então, a careta eu não lembro agora, porque já tem umas 2-3 semanas que eu vi o filme. No trailer quando ele passa a mão e tipo, a cara dele só muda? Sim. Então, essa cena não tem no filme. Eu acho que esse pá não tem mesmo. Tem essa, uma do Jigglypuff também não que não tem, que o Jigglypuff tá puto. Tá puto, é verdade, essa cena do Jigglypuff acho que então, não assim, tem. Tem ele cantando, mas não tem ele puto, né? Eu acho que cortaram um pouco disso e usaram só no trailer. Porque, assim, é uma puta de uma imagem que vende muito bem, mas o que me deixa triste, não só nesse filme por conta disso, mas em filmes em geral, que eles colocam cenas no trailer que não vão pra versão final do filme, é que quando eu assisto o trailer e eu vejo uma cena dessa, como, por exemplo, essa do Mr. Mime, essa do Jigglypuff, eu queria saber o que tava acontecendo ou o que iria acontecer por conta disso, entendeu? Aham. E, tipo, quando você... Sei lá, eu não tenho essa neura, não. Eu, na verdade, eu prefiro que eles tenham algumas cenas não existentes no filme, tá ligado? Do que eles ter tudo... Ter tudo. do que eles terem todas as cenas do filme no trailer, tá ligado? Eu prefiro que eles façam algumas ceninhas, assim. No caso dessas cenas em particular, não fazem tanta diferença, assim, né? Tipo, a menos que seja alguma coisa bem grave. Tipo, aquela cena final do lembra do Vingadores Guerra Infinita? Que tem aquela luta tem aquela cena do Capitão América e todos os heróis correndo atrás dele, o Hulk lá atrás. E essa cena não tem no bagulho. Caraca, no filme. Não tinha reparado nisso. Oi? Não tinha reparado nisso. É, do Guerra Infinita, do ano passado. Ah, não, nem esse do Ultimato. É verdade, eu não tinha reparado nisso também. Não tinha reparado igual. Mas sem algumas cenas, assim, eu nem acho tão ruim, assim. Porque, por exemplo, essa cena no caso do Vingadores, eu acho meio complicado. Porque tinha o Hulk na cena. Então, tipo, dá a entender que, por exemplo, o Hulk vai estar no filme. E isso já é um pouco venda falsa, né? Tipo, um pouco de, né? Me enganaram você ali, que o Hulk não estava no filme, né? Naquele primeiro do... Vingadores Parte 1, né, o Guerra Infinita. Então, eu acho que se não rola esse tipo de falseabilidade ali, do que realmente vai estar no filme, eu acho que não tem problema. Mas eu prefiro que tenha umas coisinhas extra ali, que ou que sejam pelo menos diferentes, porque também não adianta nada. Ter tudo, ter várias as piadas estarem tudo no trailer, ou pra um filme mais engraçadinho, ou... E depois você vai ver o filme e já não tem mais nada. De graça. Aí é complicado. Bom, então vamos esclarecer então aqui uma coisa. Vamos tirar um elefante da sala. E eu quero falar sobre o final do filme, certo? Certo. Porque assim... Louco já. É. A gente abriu o vídeo de spoilers falando do final. Dessa vez eu quis fazer uma introduçãozinha primeiro. Mas agora eu quero... É, eu só quero saber o que que... A opinião de vocês com relação ao final. Não ao final, no caso, o fato... Na verdade, eu acho que o Cross ele pode até falar um pouco mais sobre o lance do Detetive Pikachu em si, né? Tipo, a real identidade dele. Se você... Né? Tipo, o que, que você achou disso e tal. Pra depois eu elaborar algumas outras coisas aqui. Enfim, fala aí. Mano! Quem foi responsável por esse filme? Só pra eu mandar se foder rapidão. Chama... O diretor é o Rob Letterman. Você pode... Aí, irmão. Você pode mandar uma xingar ele no Twitter. Cara, ficou muito da hora, só que vai se fuder, cara. Tipo, você tem o quê? 1h40 de filme? Ah. Mano, nos primeiros 20 minutos eu descobri quem era o Pikachu. Porque, tipo, eles jogaram isso na cara o tempo inteiro. E se você assistiu e você não se tocou no começo, eu vou dizer quem era. Era o Ryan Reynolds, cara. Era o Deadpool, era o pai do maluco. Tá ligado? Exato. Então, assim, isso é uma coisa que eu achei muito filha da puta no filme. Só que eles conseguem, por mais filha da puta que seja, eles conseguem justificar da melhor maneira possível. Porque o Pikachu... Durante o filme inteiro faz aquele papel de... sabe, ele faz um papel paterno pro Tim. É Tim o nome dele, né? Isso. Sim, Tim. Mano, e eu acho isso muito da hora, porque em nenhum momento você para e pensa, caraca, o Pikachu vai ser o pai do moleque. Tá ligado? Só isso, tecnicamente, não era pra acontecer, inclusive. Não era pra você descobrir isso logo de cara. Se eles conseguissem ser um pouco mais discreto quanto a esse tipo de informação... Você ia ter um relacionamento do Pikachu com um maluco muito maior. Você ia, tipo, você ia, provavelmente ia gostar mais. Não que não a gente não gostou. Só que... Eu acho que ia ser um pouco mais intenso. Tipo, pô, caraca, eles têm um laço ali e tudo mais. E não é exatamente um laço de paternidade. Mas o Pikachu dá conselho, o Pikachu zoa, o Pikachu faz isso, aquilo e tal. Tá ligado? Só que, tipo, o filme inteiro tem indicações não só do próprio Pikachu... Quanto de coisas que rolam ao redor. Como, por exemplo, o cara... O senhorzinho lá que é o vilão da história. Ele mostrando, tipo, as gravações do que rolou, sabe? Algumas coisas que rolaram antes, sabe? Dele vendo a notícia. Dele falando com a garota no começo do filme, sabe? Então, assim... Eu acho que se eles tivessem deixado um pouco mais debaixo dos panos, o final ia ser muito mais foda do que ele já foi. É, então, eu concordo um pouco nesse sentido aí. Porque, assim, o filme, ele tenta tratar isso como um plot twist. Só que não, né? Consegue. Tipo, no final, literalmente do final, não é nem no... Ele tenta fazer dois plot twists, né? Sim. O filme. Ele tenta fazer... Porque no meio do filme, ele tenta fazer com que o filho do cara é o vilão, né? Tenta criar essa imagem que o filho do cara é o vilão. O filho do dono lá dos rolês. E no final não, no final o cara mesmo é o vilão. Sim. Aí foi um plot twist que eu achei legal. É, não, eu achei que funcionou. Apesar de eu ter meio que pegado também no começo, mas de boa, tipo, achei que ficou legal. E o caso do Pikachu ser o Ryan Reynolds, né, tipo, ser o pai do time de fato, eu já sabia, né, então eu meio que não tive surpresa nenhuma, porque o jogo ele... Talvez até seja interessante abrir um pouco aqui pra quem talvez não tenha jogado o jogo e não ouviu os nossos vídeos aqui. Que a gente fez série. Ei, nós temos série de Detetive Pikachu no canal. Spoilers. Não, mas... eu não entendi o jogo e não assisti. Não, mas não tem problema. Na verdade, eu acho que é até interessante que você não tenha assistido. Eu acho que tem problema. Como você não assistiu a série que o Nicolas produziu com tanto carinho, cara? Seu como filho assim? Da mãe? Calma aí, eu tô abrindo nesse momento enquanto eu vou sair daqui. Não, mas eu acho que é até bom que o Cross não tenha visto, porque é uma opinião... Porque, por exemplo, assim, a gente tem três opiniões aqui, né, de certa forma. A gente tem a opinião de quem jogou e acompanhou a história antes de ver o filme. O Bruno, ele assistiu parte da série, mas ele viu o final da série. De fato, antes que da série. Exato. E o Cross não viu a série, só viu o filme. Então, tipo, é da hora, porque são três óticas diferentes. Mas... Eu ia falar alguma... Eu já até esqueci que eu ia falar. Ah, lembrei. O jogo. No jogo do Detetive Pikachu, eles não respondem de fato, essa pergunta. É. Se o Pikachu é ou não o pai do Tim. Eles deixam muito claro que provavelmente é. Tanto que eles até brincam no final, tipo, tem um rolê do o Pikachu fez uma promessa lá pro Mewtwo e tal, eles resolvem isso e ele fala assim, ah, o Mewtwo fala, agora você seu tempo tá acabando, você tem que se decidir o que você vai fazer. E aí o Pikachu fala, não, beleza, eu já decidi. E aí o Mewtwo usa um poder lá no Pikachu e ele desmaia. E no outro dia o Tim acorda, né, e o Pikachu tá normal, tá agindo como um Pikachu comum. E aí o time começa a chorar e tal, tipo, mó triste, não, meu Deus, você usou os seus golpes, você conseguiu usar, você se esforçou demais, não sei o que lá, e voltou a ser um Pikachu. E aí era Brinks, né? Era a zoeira do Pikachu. Era zoas, filho da puta. Né? Pera aí, como assim? Ele tava zoando, tipo... Ele tava zoando que ele tinha voltado a ser um Pikachu comum. Isso, exatamente. Ele tava agindo como um Pikachu normal, comendo ração, correndo pra lá e pra cá e tal, como um Pikachu normal. Nossa, esse é o tipo de coisa que eu faria, tá ligado? Exato, é o tipo de coisa que o Ryan Reynolds talvez fizesse no filme. Só que no jogo eles não tratam isso, tipo, fica meio que em aberto, apesar de o jogo dar evidência suficiente que suporte que, sim, o Pikachu é o pai do Tim. Só que no jogo não tem o background do filme, que, tipo, o Tim e o pai dele tem toda uma treta familiar, tá ligado? Que, tipo, eles se distanciaram, talvez alguma culpa, entre aspas, de um pro... um jogar a culpa no outro, do lance da mãe dele, alguma coisa do gênero assim, talvez role, né? Enfim, tem todo aquele dilema familiar do Tim com o pai que não tem no jogo. Sim. E é peculiar, porque, tipo, apesar de ser, né, tipo, no jogo também, no filme ele abraça que realmente é, e no jogo não, no jogo ele meio que deixa em aberto pra ter uma, talvez uma continuação, ou não ter uma continuação, mas a história deles continua, né. Eu tenho isso dois pontos pra levar em consideração nisso aqui. Uhum. O primeiro ponto é o seguinte, eles foram muito burros de não fazer uma cena pós-créditos na qual mostrava o Ryan Reynolds com a consciência do Pikachu comendo ração. Obrigado. Acho que isso é muito louco, porque se a consciência dos dois trocou, que nem o Mewtwo fez, cara, a oportunidade tava ali. Pra eles fazerem uma cena dessa, tá ligado? Tipo, zoando mesmo. Mais ou menos. Eu não sei se você entendeu dessa forma, mas pelo que eu entendi, pelo menos, o poder do Mewtwo era... meio que ele colocava a pessoa dentro do Pokémon, né? Tipo, não era só a transferência da consciência. A mente, etc. Não, porque por assim, aí. Naquela cena que rola o desastre, o Psyduck tá no corpo da mina, não? Não. É a mina que tá no corpo do Psyduck. Não, tipo, ela tá no corpo do Psyduck, mas eles trocam, não? Não. Ela entra, tipo, todo mundo entra dentro do próprio Pokémon, tá ligado? Tipo, vira um brilhinho, que nem se fosse capturada, entre aspas, nos jogos, no anime. Como se o Pokémon fosse uma Pokébola e capturou o humano. Cara, eu tinha entendido errado, então. Eu acho que foi a transmissão da Nintendo que falhou comigo. A transmissão da Nintendo tá falhando aí. Esse 720p deu uma queda. Tá, de... tá. E o outro ponto, esse segundo ponto é um pouco mais sério. Que é o seguinte. No começo você vê aquela cena deles querendo pegar um Killbone. E a primeira frase que o Tim fala, que inclusive é muito filho da puta, é, pô, você ficou bem com o crânio da tua mãe na cabeça. Filho da puta, né? Só que acontece. Pô, isso é muito sacanagem, mano. Só que, tipo, bullying. Passa, sei lá, tipo, 15, 20, 30 minutos, mostra o que aconteceu com a mãe dele. Então o moleque, ele tem uma revolta por conta da morte da mãe dele. E eu achei isso muito foda. É verdade, né? Eu tinha associado o Killbone pelo fato deles serem meio que solitários e tal, mas de fato, o Killbone, ele perde a mãe e o time também perde a mãe. Eu não tinha associado esse pequeno detalhe, é verdade. Tipo, Só que o Tim não usa o crânio da mãe, né? Eu acho que é a única diferença aí. Até porque não cabe também. É, não cabe. Mas eu achei essa sacada muito legal, porque, tipo, pô, o cara não tem o pai. Killbone, o pai do Killbone sempre vai correr pra comprar cigarro, né? Tipo, a gente nunca sabe quem é. Exato. A mãe sempre morre, tipo, ele fica usando o crânio dela. O Tim, o pai dele, foi e ele não quis acompanhar. E a mãe dele morreu. Ele ficou totalmente, tipo, só, né? Então, tipo. É, e o Killbone, ele tava totalmente amargurado naquela cena. Pô, e o pior é que... Não, pera, não, peraí. O filho da puta é o amigo dele, que colocou ele pra Capitão Killbone, né? O que, que é esse também, filho da puta verdade. Tá querendo dizer, né? Nossa. Pô, você tá de sacanagem com a minha não. cara, mano. Minha mãe morreu, você vem me zoar desse jeito. É, não, pior que eles comentam isso na cena, né? Tem isso também. É, eles falam que o time é meio sozinho e tal. Sim. O time fala assim, ah, você veio... Mancada. Acho que se esse filme fosse... Sim, cozisse. Se esse filme fosse, tipo, no mínimo, vai, 16 anos, e é certeza que ia sair um filho da puta daquela cena. Tá ligado? Ah, mas eu achei ofensivo isso aí. Mas é legal porque, é engraçado, né? Porque o filme abrir com isso realmente não é uma coisa muito saudável, né? Tipo, parando pra pensar, porque... Da primeira geração, o Killbone é um dos Pokémon que tem um lore mais triste, tá ligado? Então eles abrirem com isso realmente é meio. Até meio surpreendente parando pra pensar, né? Tipo, é o seu primeiro, a primeira interação com um Pokémon do protagonista, né? Interessante. Pois é. E aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar do. Bruno não falou muito do final aí, mas é que a gente falou um pouco dos rolês nos vídeos, né? Mas assim, pode falar. Sim, é que vocês estavam falando, mas assim. Eu queria até comentar que. Cara, apesar de eu tá acompanhando a série lá do jogo e tudo mais, tipo, como eu disse pro Nicolas, ficou um pouquinho daquele, talvez, de repente, será, não sei. Mas não era tão claro assim pra mim não, sabe? De que, ai, nossa, é o pai dele! Tipo, pra mim não tava tão claro assim, sinceramente não. Ficou uma coisa meio, talvez, sabe? Aham. Uhum. Então, foi meio que só, assim, sinceramente. Eu lembro que quando eu tava gravando, eu até pensei assim, tipo, nossa, beleza, né? A gente tem aqui o Pikachu, ele tem uma voz, puta voz grossa, né? O Pikachu fala meio que assim, né? Ele fala, e literalmente lembra um pouco a voz do Danny DeVito, né? Mas beleza. Zoeiras à parte, né? Mas, no fim das contas, eu lembro que eu gravando pensei assim, nossa, mas o Pikachu ele tem uma voz grossa. O Ryan Reynolds, ele tem uma voz um pouco mais jovial, né? Se a gente for parar pra analisar, assim. Ele não tem uma voz de um... Tipo, apesar dele ser pai, ele não tem uma voz tão grave, assim, né? Então, colocar o Pikachu como o Ryan Reynolds, talvez eles não fossem nessa leva de que o Pikachu é pai do Tim. Porque o Tim também não é uma criança ali, né? Ele exato. Trabalha, ele já deve ter mais de 18 anos, deve ter uns 20 pontos ali e tal. Não faço ideia. Só pra, antes de começar, tipo, falar desse ponto, vocês assistiram dublado legendado. Dublado. Eu também assisti dublado. Só se o Ryan Reynolds foi, tipo, pai aos 16, tá ligado? É, então, foi, exatamente. Mas é que, assim, o Ryan Reynolds, ele tem, tá ligado? Ele não é, tipo, hiper novo também. Mas ele tem esse, tipo, eu lembro de pensar, assim, nossa, talvez eles não vão pra essa onda, porque talvez o Ryan Reynolds seja novo demais. Mas aí chega no filme, tipo, tem o lance do... O pior, né? Eu não, nem tinha parado pra pensar, né? Que, tipo, o Ryan Reynolds é branco, né? E o time... Ele é negro, né? Estamos sendo claros aqui, né? Calma. Não que não possa ter, estamos tanto que no filme. Aqui, tipo, é. Caraca. Sacanagem. Enfim. Mas não nesse sentido, né? Tipo, não. A mãe do Tim é negra também, né? Tipo, eles mostram isso e tal. Então faz sentido que o Tim tenha aquele tom de pele. Sendo o Ryan Reynolds sendo branco, né? E sendo o pai dele. Mas eu achei da hora que eles parecem ter dado uma. Quando o Ryan Reynolds aparece, ele não aparece, tipo, galanzão, tá ligado? Ele aparece meio que, tipo, acabado, ele né? Tipo... Não. Ele parece meio barbado, assim, uma barba meio esbranquiçada e tal. Tipo, eles meio que, tiveram um pouco de tato nesse sentido também, de tentar fazer com que ele parecesse o pai dele. Mas, ou pelo menos que ele tivesse a idade pra ser o pai dele no filme. E acho que até fiquei convencido de que seria, tá ligado? Ah, tipo, não achei muito ruim. Assim, apesar de eu não achar eles muito parecidos, né? É, então, assim... Os atores, né? Mas, se os caras tiveram grana pra fazer aquela cena dos Torterra, que inclusive achei genial, eles tinham dinheiro pra poder fazer o Ryan Reynolds ficar velho, tá ligado? E ele só aparece, vai, uma cena. Tinha. É, mas eu gostei, sabe? Tipo, eu acredito que eu gostei porque eu... Na série, eu achei que faltou isso no jogo, tá ligado? Tipo, mostrar que o Pikachu era o pai dele. Porque meio que é, né? Tipo, dava pra saber. Assim como no... É que o filme, ele deixa isso um pouco mais evidente. Ele dá mais a entender isso, até com a própria trama, né? Do assim, rolê. Vou ser bem sincero, deixa um pouco mais evidente a humildade, cara. Ele joga na sua cara. Não, ele joga evidências mais fortes do que no jogo. No jogo, acho que eles comentam que o Pikachu, ele não tomava café até o acidente do Harry, tá ligado? Uhum, sim. O Pikachu começou a agir estranho. Então, tipo, você começa a pensar assim, nossa, deve ter alguma coisa aí, né? Tipo, uhum. Mas, tipo, isso pode. Num jogo, isso pode dizer várias coisas, tá ligado? Não precisa necessariamente dizer que é o pai dele. Mas no filme ele deixa um pouco mais claro em alguns outros detalhes. É porque o filme não tem como você mudar o rumo da história, não tem como você, tipo, tomar uma decisão. Por mais que o jogo seja, tenha uma certa linearidade, eu imagino. Sim. Você faz as ações, tipo, não é. No filme. Exato, exato. É. Mas no filme eu acho que fica. Eu acho que é bom, não acho que. Eu não me incomodei de que eles contassem tanto assim. Eu acho que eles também contam um pouco, porque aí entra naquele lance que você falou, de que o filme ele se preza a tentar apresentar um negócio um pouco mais mastigado, tá ligado? Pra um público um pouco mais novo. Uhum. Então ele tenta ser pra galera, né? Tipo. Quem é mais velho e talvez até conheça um pouco mais de roteiro, ou já tenha assistido mais filmes, assim, já seja um pouco mais experiente no mundo da cinematografia, talvez essas pessoas elas vão com certeza. Talvez com certeza elas vão pegar essa referência. É, mas quem é mais novo, quem. É bem-vindo ao mundo espetacular de cinema. Exatamente. Mas na moral, eu vou te falar. O que eu achei, tipo, deles jogarem tanto na cara esse, entre aspas, plot twist do final. Sabe aquele gif que tem uma mulher e, tipo, um monte de salsicha cai na cara dela? Isso, esse gif, que inclusive quem tá ouvindo não tá vendo, ele, cara, tipo, troca salsicha por tipo, cachorro pai. E é exatamente isso. Ele tá jogando na sua cara, literalmente, a informação. Só que assim, eu vou te falar que o filme do Detetive Pikachu, ele não é ruim por conta disso. Uhum. Isso não torna o filme ruim. Até porque, na minha opinião, o filme do Detetive Pikachu, ele é muito mais sobre explorar aquele mundo do que, tipo, o próprio enredo em si. Eu acho que o que eles apresentam visualmente no filme é maior do que o próprio roteiro. O roteiro é basicamente o seguinte. Eu vou fazer um paralelo aqui, um comparativo. A gente tem a franquia do Tolkien, que é tipo Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion, essas coisas. Aí tem o Shadows of Mordor, o jogo. Shadows of Mordor, ele passa em paralelo com toda essa história do Tolkien. Ele se passa no mesmo mundo. Só que ele tem a importância dele no jogo. Só que pra franquia como um todo, ele é só uma história à parte pequena. Eu imagino Exato. Que o enredo do Detetive Pikachu é mais ou menos algo desse naipe. Você tem o mundo de Pokémon, o mundo é extenso, o mundo não é totalmente explorado nem totalmente apresentado no filme, e você tem um enredo que pro filme o enredo é grande. Só que pra franquia, pra aquilo onde ele se encaixa, ele tá dentro de uma franquia que é muito grande. Ou seja, aquilo ali é só um pequeno pedaço da... De algo muito maior, saca? Então, Exatamente. Você jogar o final logo de cara, eu acho que não prejudica o filme tanto, tá ligado? Tipo assim. Eu acho que ele não prejudica, porque assim, talvez. Talvez eu ouso dizer que não só esse filme, mas qualquer jogo de Pokémon, ou qualquer filme, ou qualquer outro negócio que saia de Pokémon, geralmente o roteiro não é a grande prioridade, tipo. Exato. Não é o que vai fazer você, tipo, abrir os olhos e fazer, uau, cara. Ouso dizer que talvez o primeiro filme tenha, talvez, tocado ali em alguns temas um pouquinho mais peculiares no roteiro. E ainda assim, ele faz de forma bem mastigada pra criançada, tá ligado? Sim. Uhum. Então, eu acho que, nesse sentido que você tá falando, faz sentido realmente, tipo. Ele não estraga porque o grande destaque do filme não é a grande história que ele queria contar. Assim como, por exemplo, os filmes da Marvel não têm interesse em contar um grande épico, tá ligado? Uma grande. Uhum. Não quer ganhar um Oscar de roteiro, tá ligado? Ele quer. Só de efeitos especiais, né? Ele de efeitos especiais eles querem. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o Detetive Pikachu vai. Ele quer, tipo, introduzir você no mundo, que nem você falou, né? Eu diria até que não é nenhum acho, tá ligado? Porque eles até falam isso no filme, né? Que, tipo. Tem outras regiões, eles mostram um pôster de campeonato de Sinnoh, mostram os lendários de Johto, de Unova, mostram de vários lugares e tal. Então fica evidente que sim, eles estão dentro do mundo Pokémon. Não quer dizer que seja o mesmo mundo Pokémon do anime ou o mesmo Pokémon dos jogos. Uhum. Pode ser um outro mundo Pokémon, tipo uma nova versão e tal. Mas ele realmente faz... Ele é uma pequena historieta ali no mundo Pokémon. Sim. Então, só pra deixar haters de canto curto, eles mencionam canto em palavras, não só em imagens. É verdade, eles falam de pinta, é verdade. Chupa essas. Aliás, é só um parêntese aqui, respondendo uma pergunta que o Minami fez aqui nos comentários. Ele perguntou se existem os personagens e eles têm esses mesmos nomes, ou se a gente está só associando os personagens do jogo, né, no caso. E a maior parte dos personagens tem o mesmo nome. Acho que quem não tem o mesmo nome é o detetive, o cara lá, como é que é o nome dele? O japonês lá. Ah, o Watanabe, sei lá. É, alguma coisa assim, esqueci o nome dele também. E a menina, esqueci o nome dela também. Caramba. É a Lucy. Isso, Lucy. E esses dois personagens, eles meio que existem, mas não daquele jeito no jogo, mas ela... E não com esses nomes, né? Eles fazem funções diferentes. Sim. A gente tava falando do roteiro aqui, né? Tipo, abriu brevemente o roteiro. Eu até gostaria de fazer, tipo, críticas, né, ao roteiro, né? Que a gente falou nos vídeos com spoiler também, mas vou colocar aqui porque acho que compensa. Tem o lance que eu cheguei a comentar aqui. É, o Yoshida, comentaram aqui. Yoshida, realmente. Watanabe. De onde que? O Watanabe não é. Eu acho que o Watanabe deve ser, às vezes, o nome original do cara, sei lá. Eu vou colocar aqui, Watanabe. Achei um monte de coisa aqui, Watanabe. Ai, caraca, muito bom. Watanabe foi foda. Vamos ver aqui. Bom, não era isso aqui, provavelmente, mas fica aí a dica que o Watanabe é o... Esse não é Ken Watanabe o nome do cara, eu acho que deve ser isso, se eu não me engano. Ken Watanabe? Tem um Watanabe aqui que criou o Cowboy Bebop. Ken Watanabe... É um ator japonês, de fato. É ele mesmo. Olha só, mano. Você sabia o nome do ator, mano. Eu não sabia o nome do personagem, cara. Foi longe. Foi, parabéns. Eu não sabia o nome do cara, mano. É o novo IMDB, mano. IMDB Bruno. Caralho. Enfim. Eu, como é que é? Não sei o que lá. Movie Data Bruno. Mix Movie Data Bruno. Enfim. Então eles têm essas funções parecidas e tal. Ah, eu ia falar do roteiro, né? Tipo, por exemplo, uma coisa que eu não gostei de que o filme fez, de fato, é que a introdução, o jeito que eles lidaram com a menina. Porque eu acho que eles colocaram ela, tipo, assim, no meio do filme não. No meio do filme ela funciona ali e tal, tá fazendo os rolezinhos. Mas, tipo, eles introduziram ela muito do nada, sabe? Tipo, no jogo ela é de um jeito muito mais orgânico. Eles colocaram ela lá no apartamento dele. Do pai dele, aliás, né? Naquele começo ali, pá, ela já solta uns negócios assim, meio... Como assim, tá ligado? O que tá acontecendo aqui? Muito rápido, assim, né? E, não sei, eu tenho alguma coisa ali no começo que eu acho que eles meio que deram uma rushada no primeiro ato do filme e introduziram muita coisa e que, no Big Picture, funciona, porque o segundo ato e o terceiro ato são mais redondinhos, são mais... Num tempo mais legal e tal. E o final eu acho muito bom, realmente. Tipo, de timing, né, pelo menos. Sim. Mas o começo eu acho meio apressado. Eles introduzem os personagens ali meio que rápido demais. Talvez, eu acho que eles perdem... Não digo que eles perdem tempo, porque eles apresentam muita coisa. É bastante, até. É. Mas eles perdem algumas oportunidades ali de encaixar melhor os personagens em alguns, né, tipo, em alguns takes ali, pra que fique um pouco mais orgânico. Porque... No começo eu até comecei a ficar, quando eu cheguei, né, tipo, comecei a assistir, pensei assim, putz, acho que talvez, né, talvez eu não goste tanto assim. Mas aí depois ele foi melhorando, né, tipo, dá aquela enxurrada e depois ele vai melhorando com o roteiro e tal. No fim das contas, eu gostei pra caramba do filme, mas é inevitável, né? Tipo, que alguns probleminhas surjam aí no percurso, né? E assim, não quer dizer que o filme seja ruim, né? Sim. Uhum. A gente ficar puto com o filme não necessariamente significa. Não necessariamente é um mau sinal, né? Não, com certeza. Aí tem o lance do... Uma coisa que eu gostei muito... Olha só, lembrei, ainda bem que você falou disso aí. Mentira, não foi o que você falou, não. Mas finge que é. Agora, uma coisa que eu achei muito legal é que no... A gente tava falando, falou mais cedo dos bagulho que eles mudam nos trailers, né? E as cenas que o Mewtwo aparecem naquele festival, no carnaval lá, na parade, esqueci o que é a tradução de parade, no desfile. Que aparece no desfile, eles tiraram o elmozinho do Mewtwo, tá ligado? Nos trailers. E no filme ele tem o elmo porque aquele capacetinho lá, né, na cabeça dele, pra dar transferência mental com o vilão, né? Sim. Nossa, verdade. E nos trailers o Mewtwo não aparece com isso, porque, tipo, seria um spoiler. Achei da hora. Não só seria um spoiler, como a gente descobriria o final do filme no trailer, ao invés de ser nos 20 primeiros minutos. Exato. Eu concordo que eles explicam, que eles, tipo, deixam um pouco mais de... Eles deixam mais evidente, realmente. Mas eu não acho, ao mesmo tempo, que eles te jogam, assim, de cara o filme inteiro, tá ligado? Esse detalhe. Uhum. Eles jogam a informação ali, falam da habilidade do Mewtwo ali meio que no meio do filme, não é nem no começo do filme, que eles falam que o Mewtwo tem essa habilidade. E aí, beleza, quando o grande plano do vilão se desdobra, que é, tipo, transformar todo mundo em Pokémon, e agora que eu vi, a Ray entrou aqui no rolê e vai pegar spoiler. A Ray entrou no chat do YouTube. Eu que mandei link pra ela, não tinha me tocado. Tomou spoiler do final agora, já. Desculpa aí. Eu mandei, tipo, na maior inocência, tá ligado? Enfim. Então, na hora que ele transforma todo mundo em humano, todo humano em Pokémon, aí você fala, beleza, né? Aí é óbvio, né? Tipo, beleza, agora não tem mais o que questionar. Mas até então eles não deixam hiper evidente também, sabe? Tipo, eu acho que você tá exagerando um pouco isso aí, Cross. Eu acho total. Você tá exagerando um pouco, porque o filme, ele, acho que lá pela meia hora de filme, mais ou menos, eu não lembro exatamente o horário certo, né? Mas a primeira vez que ele vai mostrar o acidente do Harry de fato é naquela cena que eles vão lá no escritório do cara do mal lá, e eles ele mostra a gravação, né? E aí mostra o acidente do Harry e mostra que o Mewtwo tava lá e, tipo, dá a entender que o Mewtwo atacou, né, os caras lá e tal. Mas não deixa muito evidente o que aconteceu também e tal. Não sei, eu acho que você tá exagerando um pouquinho. Calma aí, mano. Calma aí. Se você vai no cinema, você ganha cartinha. A não ser o fato do Pikachu, tipo, falar e tal. Aí beleza. Isso é. Do Pikachu ser diferente, ser especial, essas coisas assim. Aí beleza, isso. Não, é porque eu vou te falar. Eu acho que, assim, tipo, esse pensamento de que o Pikachu era o pai dele que tinha sumido. Eles falam que o pai dele morreu desde o início do filme. Sim. Só que ele tava meio que em negação. A partir do momento que ele entra em contato com aquela toxina lá, o elemento X lá, bom. O elemento X. O elemento R. Então, tipo, e ele interagiu com o Pikachu. Tipo, essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça, tá ligado? Tipo, eu não sei porquê. E, tipo, entendi, ao longo do filme, todo e qualquer... Não, assim, vou deixar claro que não tô falando que você não pensou isso nos 20 primeiros minutos. Eu digo que o filme não é que ele... Não, pelo menos eu não tive essa impressão, né? Apesar de eu saber dessa grande possibilidade, eu não acho que o filme ele joga na sua cara essa possibilidade logo nos 20 primeiros minutos. Não. Talvez um pouquinho depois, mas acho que no começo, assim, até... Tipo... Sabe, pode passar meio despercebido, não sei. Não que você não tenha percebido, eu digo que... Acho que um dos primeiros pontos que meio que me fez, tipo, falar, pô, realmente é isso? Se eu não me engano, foi... Eu não lembro agora o que veio primeiro, se veio a... Ovo ou galinha? Ovo ou Yoshi? Mas, tipo, eu não sei se... Eu não lembro qual cena que veio primeiro. Se foi ele interagindo com a garota da CNN, ou se foi o Pikachu tomando... Não, essa cena dele interagindo primeiro com ela foi... O Pikachu já tava tomando café, não era? Qual cena? Tem uma cena que o Pikachu tava tomando café, que a garota faz carinho nele e tudo mais. Sim, tem uma... É, exato, tem uma cena que ele tá... Que ela faz um cafuné nele. Então, eu não lembro, eu não lembro se essa cena veio primeiro ou se a primeira cena de interação dos dois veio antes, tá ligado? Do... Do time com a menina ou do menino com o Pikachu? Do time com a menina. Acontece antes. Por conta do... Porque, tipo, ela... Eles... É porque ela... No começo, ela... Ele vai pro apartamento. Ele chega em Rhyme City. Ele vai pro escritório lá do Yoshida. Ele pega a chave do apartamento. Ele vai pro apartamento do pai. E a menina tá lá. E ela confronta com o time. E aí ela fala que ela trabalha no rolê lá dos bagulho lá do jornal. E que ela sabe que tem alguma coisa aí nesse rolê, tá ligado? Que tipo, é suspeito. Sim. Ele tava correndo atrás de uns negócios e tal. E aí o Pikachu. E aí o Tim entra no apartamento, ele manda ela pastar, aí ele entra no apartamento. E aí rola os treta com o Apon. Eles encontram o Pikachu e depois rola a treta com o Apon. Inclusive, eu achei muito boa essa cena de os Apon todo vidrado. Eu achei da hora também. Achei da hora. E aí depois eles. Acho que eles discutem alguma coisa. Eu não lembro se eles discutem no café primeiro. Ou o que acontece. Aí essa parte eu não lembro muito bem a ordem da sequência das coisas. Mas aí ele fala assim: não, então vamos falar com a menina porque ela sabe de alguma coisa. E aí eles vão lá. Isso rola depois. Eles vão lá no bagulho de TV porque ela trabalha lá. E elas já tinham encontrado ela. Ah, então. É, foi nessa cena mesmo. Foi nessa cena aí que tipo, eu já tinha sacado que era. Aham. Uhum. Que o que eu tinha pensado no começo realmente era verdade. Aham. Uhum. Até porque... Mas é da hora, mas acho que é justo, né? Tipo, acho que a gente... No nosso vídeo com spoilers, a gente até falou bastante, tipo, de problemas, entre aspas, do roteiro. De inconsistência, então, tipo, não é inconsistência, mas, tipo... É que o roteiro, ele querendo ou não, ele tenta ir pra um caminho mais fácil em alguns momentos, né? Uhum. E isso é... Normal, acho justo, não acho ruim não. Mas que existe, né? Esses pequenos detalhezinhos aí que às vezes pode, tipo, não pegar você de surpresa, assim, às vezes você tá esperando um pouco mais e tal. Tem sempre que botar um pouco a expectativa pra baixo, né? Eu assisti sem expectativa nenhuma, porque tipo, eu não conhecia o jogo. Então, tipo, não tinha o que eu pudesse cobrar, tá ligado? Do filme. A não ser a parte de efeitos especiais, que eles fizeram muito bem. Exato. Agora sim, esse lance do enredo, do roteiro e tal, mano, pra mim ficou jogado. Tipo, tinha muita coisa ali que deixava isso. Uma delas foi o que eu comentei antes, que era o cachorro mandando conselho pro moleque, tá ligado? É tipo conselho de pai, tá ligado? Então não tem muito. Pra mim, isso ficou muito na cara, sabe? Sim. É, mas faz parte. Tem outra também. Às vezes tem gente que pega mais fácil, tem gente que pega, demora um pouco mais pra pegar. Uhum. Cada percepção é um pouco diferente aí, às vezes, né? Enfim. Não me surpreendeu também, porque eu já meio que já esperava isso, mas. Imagino que tenha muita gente que tenha se surpreendido aí, que. Talvez não tenha se surpreendido com o lance do pai do time, mas que com o lance do Mewtwo, certamente acho que rolou uma pequena surpresinha. Até porque tem. Nesse sentido. O plano do Mewtwo, ele... Eu acho ele peculiar, eu acho ele interessante, porque ele não acontece no jogo, na versão do 3DS, do Detetive Pikachu. Uhum. O plano é de expandir o R, porque os caras estão querendo ganhar dinheiro com o R, sim, tá ligado? É basicamente isso. É, eles eram quase uma equipe Rocket, né? Só, tipo, pré-formação do negócio. É, eu acho que não tem muito a ver, não. Na real, na verdade, tecnicamente, eles... pelo fato de eles citarem o Mewtwo em canto, os negócios lá e tal, então é meio que a equipe Rocket já até existiu. É, tipo, já existiu e já decaiu no... até, na real. É. Foi 20. No filme, né? Exato. No jogo não fica. Não tem ligação nenhuma. Tipo, não explicam de onde é o Mewtwo. Não dão esse background do Mewtwo. É que é meio estranho, porque tipo, eles falaram, pô, eles conseguiram o DNA do Mewtwo, mas o Mew que era bom, eles nem mencionaram. Tipo, não tem nenhum backstory, tipo, do Mewtwo pro Mew. Eu acho que uma criança que ela vai chegar pra assistir o filme e ela não conhece muito, e geralmente não conhece, acaba que passa meio batido. Ah, sim. Ah, pra isso, assim, faz tanta diferença? Eu sinto que não, sinceramente. É, eu também não vejo tanta diferença. Porque pra criança, tipo, se ela já não conhece muito... É, exato. Não vai fazer diferença. Ela vai ver os bichinhos lá que estão bonitinhos e tal. Talvez alguns até ela conheça por ter visto num desenho recentemente. O Pikachu, o Charizard, próprio Mewtwo, que é muito popular, o Greninja, esses Pokémon assim, todos eles tiveram bastante tempo de tela, né? Então acho que pra quem não acompanha, tá ligado? Tipo, o filme ele também nem se propunha a dar um grande background pro Mewtwo. Eles, acho que eles até fizeram demais, tipo, nem precisava falar aquilo. É, exato, verdade. Mas eles se importaram em colocar essa referência aos jogos originais, que eu achei bacana, eu gostei. Mas não havia nem a necessidade disso, tá ligado? Na prática. Aliás, alguém comentou aqui em algum momento no chat. Eu vou até só fazer um parênteses, uma pequena abertura aqui. Perguntaram do Red, falando o que vocês acharam da cena que o Red joga não sei o que lá e tal. Não é o Red. Então, é aí que entra a questão. Porque aí, por exemplo, 10 easter eggs de Detetive Pikachu que você não viu. Não, você pode ter certeza que os caras vão procurar de tudo, eles vão achar coisa que nem existia. só um adendo aqui. Eu tinha que ter dito isso no começo do cast, mas eu vou falar agora porque eu tinha esquecido de comentar. Se vem alguém tentando canonizar o filme de Pokémon com todo o resto, tipo, sei lá, anime, mangá, jogo, eu vou mandar pra casa do caralho. O louco que é menino agressivo. Nossa! Cara! Na moral, já basta a gente querendo canonizar Zapdos Kono só que pras outras mídias, tá ligado? Não, isso aí é doença. É doença, cara. É doença. Mas assim, eu veria sentido, tá ligado? Tipo, se eles quisessem até fazer uma referência ao Red e tal. Naquela cena que tem os treinadores lá e tal. É, por conta do boné, né? Mas é só um boné, tá ligado? Tipo. Mas o cara. Tecnicamente. O ator foi na liberdade, comprou o boné e fez a gravação, tá ligado? É, então, tipo, até aí podia ser o Ash também. E aí? Podia ser? Bom, não é? Tipo, um treinador com boné vermelho? Podia ser o Ash? Poderia ser qualquer treinador com boné vermelho, tá ligado? Necessariamente o Red. Até porque eles fazem bastante referências já, tipo, aos primeiros jogos. Em alguns momentos. Sim. E até a outros jogos também, mas. Eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. Inclusive na hora de editar o cast, você bota o que eu vou falar agora lá pra parecer que eu não tinha esquecido. Nem fodendo. Vai ficar, você vai ter o seu momentinho do desespero aqui. Não, ó, tchau. Eu vou falar que eu fiquei mais surpreso do pai do maluco, seu Ryan Reynolds, do que o cachorro do seu pai dele. É justo. Eu não lembrava que ele participava do filme, entendeu? Entendi. Aí eu fiquei tipo, caraca, o Ryan Reynolds, velho. O que eu achei legal disso é que não deixaram o Ryan Reynolds, que foi... Cara, o Ryan Reynolds foi peça fundamental do marketing desse filme. Mas com tipo, certeza. Sem o Ryan Reynolds, o marketing desse filme não teria sido tão efetivo quanto ele foi. Sim, e eu achei muito legal terem, tipo, dado esse espaço a mais, sabe, pra ele no final, assim, dele realmente aparecer e não ficar só na dublagem. Eu sinceramente considerei isso um ponto muito positivo. Sim, sim. Porque, por exemplo, ainda mais a gente que viu dublado, a gente ia ter zero Ryan Reynolds, sabe? Digamos assim. E querendo ou não, a gente. Todo mundo tava numa expectativa de, ai, nossa, queria ver legendado pra ver a voz do Ryan Reynolds. Porque a dublagem do Ryan Reynolds. E a gente não teve a dublagem, mas, de certa forma, a gente teve ali a presença dele como personagem. E, sim. Cara, ficou muito legal, assim. Como eu não sei se o Nicolas tinha tirado essa parte lá da gravação que a gente tinha feito, mas eu tinha achado muito bacana o como é que é? A captura de movimento do Ryan Reynolds. Porra, ficou foda, velho. Sim, ficou muito. Você consegue reconhecer as expressões ali no dentro do Pikachu, sabe? É, eu achei aquilo sensacional, cara. Eu falei, porra, parabéns, mano. A captura tá muito da hora mesmo. Tipo. Ah, então, tipo, você já tem um pouquinho, vai, digamos, de Ryan Reynolds ali. Tem um tiquinho. É, a interpretação dele bacana. Tá lá, né? Não, como você tirar a interpretação dele, mas. Literalmente o rosto dele aparecer, né? De carne e osso, né? Tipo, foi realmente bem legal mesmo deles terem colocado isso. Até peculiar que eles, tipo, não tinha. Se eles fizessem isso, eles tinham estragado também a história do filme, né? Mas eles não. Tecnicamente o Ryan Reynolds teve dois papéis, né? Ele foi o Detetive Pikachu, que foi o que venderam, né? Mas ele também foi o Harry Goodman, né? Tecnicamente. Apesar dos dois serem meio que o mesmo personagem. Mas sim, ele teve dois papéis no filme. E, tipo, em nenhum momento eles acreditaram ele em algum material com. Ou num IMDb da vida. Quer dizer, eu não vi, pelo menos, né? Acho que se tivesse parecido, meio que todo mundo já tinha falado disso. Mas. eles não, eles meio que ocultaram isso e faz sentido, né? Tipo, mas é legal realmente ver ele como, como personagem. Eu achei engraçado que durante o filme eles... Sempre que o pai do Tim aparece, ele aparece de costas, né? Com uma touca, tá ligado? Ou um chapéu, não sei. É, então é... fica muito escondido, né? Tanto que eu tava o filme inteiro, tipo, mano, quem será que é o pai desse filho da puta, cara? É, não, e vocês estavam se perguntando isso assistindo no cinema, eu tava assistindo no serviço de streaming da Nintendo. É verdade. Não, eu não tava me perguntando, tinha mas me eu achei que... Tinha me desse ponto, Cross. É verdade. Mano, porque pra vocês era uma imagem, uma silhueta, pra mim era um borrão, tá ligado? Era um borrão. Era tipo o fantasminha de Lavender, tá ligado? É, antes do Silvescope. Era mais fácil aparecer o Silvescope ali, tá ligado? Exatamente. Que mais? Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa, Bruno? A gente falou bastante desses paranauês aqui, do de roteiro, de... Tem alguma coisa do que você queira comentar aí, em particular, que a gente falou, ficou falando muito aqui. Por causa de um tábua. Sacanagem. Caralho. Assim, tô tentando lembrar agora, assim, de algum ponto relevante principal em relação ao roteiro, tipo, que não seja as mini falinhas, sabe, pra falar sobre ele. Tipo, algumas coisas que você fala, mas por quê? Mas, eu não sei, acho que, porra, caralho, difícil. Esse filme é só amorzinho, é, a verdade é essa, né? Assim, é aquele negócio, né, tipo, talvez pra quem... É que eu acho, assim, honestamente, eu acho que o marketing do filme, ele deixou bem claro que, tipo, o filme, ele não tinha nenhuma grande ligação com os jogos tradicionais da série. Isso sim. Então, acho que só se a pessoa, tipo, fosse meio desavisada ou alguma coisa assim... Que ele iria pro cinema esperando isso, tá ligado? Tipo, quem não é necessariamente... Tanto quem é fã da franquia, quanto quem não é necessariamente um grande fã da franquia. Porque o filme, no começo, já ele estabelece bem aquele negócio. Aliás, a cena de abertura do filme é muito boa. Tipo... Demais, demais. Aquela cena de abertura que aparece os pidgeots voando, aparece os bofalãs e tal. Nossa, muito da hora. E... Bem bacana mesmo. Pô, pra mim aquilo ali era Taurus. Eu falei, caraca, o Taurus só apareceu a primeira cena do filme, não apareceu mais, foi só falando. Então, nem apareceu o meu jogo. Aí, a Nintendo apareceu depois, mas. A Nintendo precisa melhorar o serviço no filme. Tá precisando aumentar aí pra uns 1080. Só uma linda. A Ray falou que ia ser engraçado aparecer o próprio Ryan Reynolds como pai do time. Eu vou falar que seria engraçado. O Ryan Reynolds ser o pai do Pikachu. É, isso ia ser bizarro, mano. Ia ser doido. Não, mas o... Pô, mas peraí. Mas o Ryan Reynolds aparece como pai do time. É, mas ela tá dizendo, tipo, nas cenas que ele só era um vulto. Ah, sim, como ele era vulto. Ah, entendi. Não, tá certo. É. Não, aí ia ser palhaçada também, né? Não, sim, imagina ia. Falar, tipo, ele assim, com sorrisinho. Spoilers. Exato. Ia ser da hora se ele aparecesse de costas assim com a touca e tipo aquelas espadas do Deadpool, tá ligado? Seria da hora, de fato. Mas é da hora, cara. Ele, apesar de, tipo, ele tem a cena inicial do filme, ele é muito boa e tal. Eu acho que ela insere bem o clima do filme, de tipo mostrar que ele e os próprios diálogos do Tim, né? Tipo, ele, o lance dele tentar capturar o Pokémon não dá certo, depois ele ir pra aquela outra cidade. Eles meio que deixam evidente que, tipo, aquilo que a pessoa, que as pessoas comumente assimilam a Pokémon, não é necessariamente o que esse filme vai estar tratando, mas vão ter elementos aqui e ali que vão estar, né, tipo, vão estar presentes e tal. E isso eu acho bem legal. Eu acho que ele não, acho que só se a pessoa, tipo, tá muito alienada que ela não percebeu isso, tá ligado? Ou se ela tá muito de má vontade também, né, tipo. E o filme, ele deixa isso claro em vários momentos. E eu acho que o material de marketing do filme também não vendeu o filme errado. Ele fez bem vender do jeito que era. Eu concordo muito com isso. Eu achei que um ponto muito positivo do filme foi... Assim, talvez no marketing, o que realmente me iludiu foi as músicas de trailer, assim. Ah, isso sim. Realmente me deu uma ponta de que vai... Sabe, vão ter essas músicas no filme. Meio sim, que, sim, sim. Né, tem um rolezinho de muitos filmes já não aparecer isso e tal, tudo, beleza, entendo, tranquilo. Uhum. Mas ainda assim fica aquele do, sabe? Mas poxa, eu pensei que ia ter, etc. Eu gostaria que tivesse, né? Eu acho que ele. Sabe onde eu acho que eles podiam ter colocado, assim, na. Né? Tipo, poderia ter colocado? Na. No final. Tipo, apesar de ter a música de crédito no final, mas eles poderiam ter colocado ela na cena dos finais. Créditos, créditos mesmo, tá ligado? Aquela sim, frente, sim. Pelo menos ali, tá ligado? Mas nem lá colocaram. Enfim. Mas que nem a gente comentou no, na outra parte. Por exemplo, Need a Hero, sabe? Ia ficar muito legal ali dentro do filme. É exato. Ela combina tão bem com o clima do rolê, né? Naquele trailer, ela combina muito com o clima. E tipo, vai ficar da hora. Não, total. Tem que colocar a Evanescência pelo Goofy, mano. Caralho. Imagina. Não, imagina na cena lá que tá o Mewtwo. Lutando na cena final, tá ligado? Que o cara tá controlando o Mewtwo. Imagina que tem o Ditto atacando os moleques e tudo mais. Imagina, tipo, essa música. Uhum. Caralho. Vai ser da hora se no meio da música tocasse um Nego Ban ali, tá ligado? Ah, é o Pikachu. Aquela versão, né, que tipo, é o jogo em si, só que com sons dele, né? Exato. Aliás, a gente tava falando das músicas, vale ressaltar que a trilha do filme é muito boa também, tipo... Sim, apesar sim, dela, sim. Ela não ficou na minha cabeça, a não ser, tipo, uma das músicas ficou na minha cabeça, que é a música tema de Rhyme City, que é muito legal. Vou deixar ela depois, os links, quem talvez puder deixar aí também, se tiver acesso, vou tentar pesquisar aqui, né, tô rapidinho. Mas a música tema do Detetive Pikachu eu acho muito boa. Aliás, a tema de Rhyme City. E depois lá mais pra frente tem uma versão dela diferente, um pouquinho mais retrabalhada, porque é meio que mais pro final, o clímax do filme mesmo. E eu acho essa versão também muito legal. E a única tristeza que eu tenho realmente no coração é que, apesar da trilha ser original, né, tipo, talvez pelo fato dela ser original, ela não tem a música dos créditos, né? Dos créditos iniciais, que é uma versão remix de Red, Green, Red Blue, né? Aliás, a música tema da franquia, né? Não só de Red Blue, né? Porque eles sempre usam essa música no começo dos jogos. Sim. Só falando sobre a trilha também, tem uma música que, se eu não me engano, é quando eles vão lutar Pikachu e Charizard, que é naquela arena, que é uma música, é um remix de batalha. Eu não sei se é do... Então, ele parece um remix de batalha, mas ele não é. É, então. Mas ele dá aquela sensação. Ele tem... ele lembra um pouquinho de batalha. E tem um momento ali só no final da música, que eu nem sei exatamente em qual parte do filme que toca essa música, porque eu fui ouvir depois, né, tipo, com mais calma, que parece alguns temas, tipo, umas notas, assim, lembra um pouquinho a música do Jaug e Pauk, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Tipo... Na moral, falando nisso, teve uma parte do filme, se eu não me engano, foi inclusive, eu não lembro qual cena foi exatamente, mas na moral, eu travei na cadeira achando que em algum momento ia aparecer outro do lago, tá ligado? Ah, sei. Cara, tem uma cena, eu não lembro qual é agora de cabeça, mas tem uma cena que você bate o olho e você fala, mano, isso vai aparecer a qualquer momento. É, porque, tipo, provavelmente era alguma cena que tinha aquelas cápsulas que estavam transformando os pokémons, porque por algum motivo eu associei isso àquela parte do Platino que eles trancam o Trio dos Lagos, né? Peraí, como é que é? Não entendi. Tem uma... Sabe aquela parte do Pokémon Platino que o Trio dos Lagos tá preso pela Team Galette? Sim. Por algum motivo eu associei essa cena do filme, é isso, entendeu? Entendi. Aí, tipo, na hora assim, tipo, associei, eu falei, caraca, vai aparecer o Trio dos Lagos. Só que não. Caraca. Mas... Não, seria muito legal se aparecessem outros Pokémon assim, seria. Lendários, mas. Acho que eles. Eu acho que eles acertaram na dose de não ter tanto Pokémon assim também. De lendário só apareceu o Mewtwo. O Ditto. O Ditto, lendário, você tá louco. E o Psyduck, né, mano? O Magikarp também. O Magikarp não é lendário, ele é pseudo-lendário, né? É justo. mas até são detalhes peculiares aí. Eu acho, eu vi um pessoal reclamando também que, acho que o Bruno tinha comentado isso no vídeo, né? Não lembro se eu cortei, então vou falar aqui. Que o pessoal tava reclamando que tinha pouco Pokémon, né? Tipo, aparecia muito os mesmos Pokémon e tal. E eu achei isso muito positivo, né? Tipo, pelo fato de... Você não precisa ter, tipo, 200 Pokémon aparecendo em tela, tá ligado? É, exato. Você não vai ter tempo de tela pra eles nenhum. Então você não vai ver direito eles se mexendo direito e tal. Então é melhor você ter menos Pokémon, principalmente num primeiro filme, tá ligado? Porque senão sabe o que acontece? Ele vira, tipo... Sabe, como é que é o nome do filme? O Ready Player One? Sim. Que, tipo... O filme inteiro tem, tipo, 15 milhões de referências, tá ligado? E aí, tipo, você não consegue pegar tudo. Você não consegue apreciar tudo, tá ligado? Eu acho que é mais fácil, tipo, a pessoa ir no YouTube e descobrir todas as referências do que ela assistiu o próprio filme. É, exatamente. E aí eu acho que... Pois é. É legal você ver todos os Pokémon em tela e tal. Eu achei bem da hora. Mais um adendo aqui de trilha sonora, que não necessariamente é trilha sonora, mas acaba sendo uma referência. É o Pikachu cantando o tema de abertura do anime. É, exatamente. E não só isso, mas o Quarby, eu acho que é assim que fala o seu nome. É, a Quarby. A Quarby. Falou que a música do fundo do jornal é a primeira abertura do anime também. Eu não tinha reparado nisso, porque o sistema de... Eu também não tinha reparado, pra ser bem honesto, do jornal. É, eu não lembro. Acho que pelo fato de estar no comecinho, assim, talvez eu não tenha pegado essa parte aí. Mas da hora. Bom saber. Vou prestar atenção quando sair nos... quando sair por aí. Mas é da hora. Voltando lá na parte que a gente tava falando da questão do roteiro, né? Eu gostei, tipo, muito o jeito que eles trabalharam o Mewtwo, sabe? Tipo, eu achei muito bacana. Uhum. O jeito que eles conseguiram trabalhar o Mewtwo dentro do filme. Tipo, eles citaram, né? Tipo, ó, esse daqui ele já vem de uma outra região, tal. Ele, né, já tá... traumatizado por ter ficado trancafiado num... É, então. Inclusive, teve uma galera que fez lá umas teorias loucas de que... era, tipo, o Mewtwo, ele já era da equipe Rocket e tal. Tipo, aliás, o do filme, sabe? Necessariamente, era do filme. Teve uma galera que já começou a supor algumas coisas assim. Tipo, pode ser? Pode, mas gente, né? Eu acho que nem faz sentido a gente discutir tanto sobre isso. Tipo, assim, eu acho que essa era uma discussão que eu cortei do vídeo que a gente fez. Que eu até tinha levantado a possibilidade, porque, por exemplo, no filme do original, beleza, a galera associou que o Mewtwo é o Mewtwo do filme, né? Não faz sentido esse Mewtwo ser aquele Mewtwo, porque o Mewtwo de lá, ele resolveu todos os problemas com a humanidade. Tipo, ele já sabe que todo mundo é de boa, ele já não tem mais problema com ninguém, e ele não precisa mais provar nada pra ele mesmo. Então, ele já resolveu as tretas dele, que, tipo, algumas coisas aqui parece que não estão resolvidas, porque ele conhece o Harry, e aí ele, né, aparentemente ele entende que os humanos são bons, tá ligado? Não é todo mundo que é ruim. Sim. Então, não faz sentido o Mewtwo passar pelo mesmo dilema duas vezes. Bora lá pra teoria. Pra quem odeia canto, Mewtwo destruiu o canto inteiro. Aí quando ele chegou nessa cidade, falou, pô, os humanos são legais, né? Pô, que merda, eu matei uma cidade inteira. Uma região inteira, né, cara? Que bola. Acontece. Aí continua a vida, tá ligado? Exatamente. Pode ser qualquer Mewtwo, tá ligado? Pode ser um Mewtwo novo também. Eu acho que nesse sentido não tem por que a gente questionar tanto uma simples referência, né? Tipo, a menos que, sei lá, mais pra frente eles queiram fazer tipo que nem a Marvel mesmo, tá ligado? E aí, tipo, qualquer detalhezinho tem alguma... tem algum porquê, tá ligado? E aí se não tiver, depois eles inserem um porquê, né? Exato. Mas pelo menos por enquanto, eu acho que não tem muito o que, né, tipo, pensar assim. A graça é, tipo, é justamente ter a relação com o lore original, né? Tipo, seja do anime, seja dos jogos, seja o que, tipo, tanto em qualquer... Aliás, nossa senhora. Nossa senhora. eu não sei se você viu isso. Eu vi em algum grupo do Facebook, mas eu preciso comentar aqui. Não sei nem se não sei nem se isso vai pro cast final. Mas enfim, eu vi em algum cast, em algum grupo do Facebook, os caras falando que a origem do Mewtwo dos jogos é diferente da do anime. Porque no anime, ele é criado in vitro, né? Tipo, ele é um tubo. E nos jogos, o jogo diz que o Mew deu à luz. Então, por isso, o Mew... tipo, o Mewtwo foi gerado na barriga. Cara, do Mew, tá ligado? Imagina o Mew em trabalho de parto, tá ligado? Mano, como que. Caraca, mano, os caras. Ah, velho, você tá de sacanagem. Não tanto uns negócios desses, cara. Imagina, tipo... imagina o Mew. Nossa senhora. Imagina o Mew com 9 meses de Mew. É, mano, olha o tamanho. Imagina o Mew com uma mãozinha nas costas, a outra aqui no pé da barriga, assim. Ah, de dificuldade pra sentar, pegando assento reservado no ônibus. O Mew, seria o Mew de Taubaté. A grávida de Taubaté, assim, mano, não faz sentido, velho. Aí, beleza. Ah, velho, não dá, mano. Não tanto, meu Deus. Caraca, cara. Na moral. Ai, caralho. Tá real. Os caras estão na droga. Os caras estão na droga mesmo, né? Não, mas, tipo, aí, beleza. Você pode até levar em conta que, beleza, na primeira geração, eles realmente, tipo, estava escrito isso naqueles. Ai, naqueles diaries da Pokémon Mansion, né? Tava escrito lá, Mew gave birth. 6 de fevereiro, Mew gave birth, beleza. Só que, né? É lógico que ele não deu a luz de fato. Mano, a galera não consegue ter uma noção do que é, tipo, uma licença poética, sabe? E o pior, que beleza. Naquela geração, aconteceu isso. E depois na terceira geração, eles não fizeram esse retcon. Que eles fizeram até em Let's Go. Em Let's Go, eles adaptaram esse texto pra quê? Pra não dar merda. Mas beleza. Mas aí, tipo, vamos supor que essa realmente fosse a intenção da Game Freak, certo? Tipo, o Mew deu a luz, realmente. Gerou o Mewtwo e ele deu a luz. Qual a lógica de, por exemplo, na segunda geração eles introduziram breeding. Então, tipo, se fosse realmente uma gestação do Mewtwo... O Taurus não botava ovo, filho da puta. Não, então, mas se fosse isso, o Mew teria botado um ovo. Ele não ia gerar da barriga. Ele botaria um ovo. E aí o novo ovo seria o Mewtwo, certo? Tipo, se fosse adaptar pra isso, eles não tirariam que o Mew deu a luz. Eles simplesmente colocariam que um ovo rachou. Ai, meu Deus, meu. Então, sei lá, mano. Mano, o Sonic mandou aí, Mew de Taubaté, caso o cavalo cross desenho. Caralho, mano, galera. Esse negócio já se quebra quando um Taurus bota um ovo, tá ligado? Já começa. Mano, já começa por aí. Então, mas o Taurus ele nem bota ovo. O Taurus não cruza. Tipo, ele cruza com o Ditto só. É, então, foda-se, o Ditto bota ovo, mas. O Ditto bota ovo. Mas é tipo, é do Taurus. O pai é o Taurus, tá ligado? Tá querendo falar. Exato, exato. Então, assim, mano. Então, é bizarro. Não, meio estranho esse rolê aí. É. Né? Tipo. Mas enfim, foi só um parênteses aqui, porque eu precisava botar isso pra fora, porque eu vi esses dias atrás. E aí, tipo, mano, e aí todo mundo falando assim, mano, não, é uma lista poética, velho. O cara não botou, mano, não tem como, tá ligado? E aí o cara, não, mano, mas vocês não estão vendo que no texto tá escrito isso, tá ligado? Tipo, puta que pariu, né, mano? Mas beleza. Então tá bom, né? Tá bom. Então tá certo. A galera é foda, mano. Mas beleza. Tem gente que se esforça, mas tudo bem. Porra, se esforça até demais. Só um off-topic aqui, nem é pra botar isso no cash. Agora vai. Se vocês botarem uma foto do Mewtwo em posição fetal, me manda, por favor. Ai, caralho. Ai. Mano, porra, a galera é foda, mas enfim, né? Enfim. Quem estava falando mesmo do rolê do Detetive Pikachu, já nem lembro mais, hein? Que isso... Veio e eu precisei botar pra fora, gente, desculpa. Mas enfim. Ah, porra, agora nem lembro mais, mano, qual que era o rolê, velho. Enfim, o importante é que o filme é legal. Eu acho que todo mundo entendeu aqui, né? Tipo, as nossas opiniões, né? Tipo, eu acho que. Sabe o que eu acho? Eu vou até abrir aqui rapidamente o Rotten Tomatoes, certo? Uhum. Rotten Tomatoes, Pokémon Detetive Pikachu. Aqui, consenso das críticas. A crítica deu 66% pro filme. E a audience score é de 82%. Então, tipo, isso diz muito do filme. Tipo, todo mundo gostou, ou a maior parte das pessoas gostou, porque ele é um filme divertido. Sim. Mas ele tem problema de roteiro, tá ligado? Problema de roteiro que não atrapalha pro grande público, tá ligado? Tipo, pra gente, na prática. Sim. Ele não faz grandes diferenças aí. Porque o filme não tem essa intenção de ser, tipo, hiper, mega, maravilhosamente bem escrito, tá ligado? Ele é um filme da sessão da tarde, tá ligado? Tipo, é um filme que você vai... vamos supor, a pessoa que gostava de Pokémon lá atrás, e não acompanha a série, ele pode assistir esse filme, que tipo, pelo fato dela não ter ligação com tudo que veio depois, a pessoa não vai se sentir perdida, é uma coisa na nova. Ela só vai se sentir perdida contra os Pokémon, né? E olha lá. Isso foi um negócio que eu achei muito legal que o filme fez. Ele não trata o espectador como... É um pouco até, mas tipo, no sentido que assim, não é que nem um anime. O anime, ele tem obrigação de apresentar os Pokémon conforme os Pokémon aparecem. Então, por exemplo, apareceu um Bulbasaur na frente do Ash, o Ash vai pegar o Pokédex, mesmo que ele já conheça um Bulbasaur. Exato. E o filme aqui, ele não tem essa obrigação, porque ele não tá querendo apresentar novos Pokémon, ele não tá querendo, tipo, vender tudo isso, assim, como o anime costuma fazer. Eles simplesmente aparecem, tá ligado? E quem conhece, beleza, vai reconhecer. E quem não conhece, é mais um animal lá, tá ligado? Tipo, é mais um animal fantástico naquele mundo. Tá animais fantásticos onde habitam. E onde habitam. Exatamente. Então, mas é até um bom paralelo. Tipo, quem não é fã de Harry Potter pode assistir Animais Fantásticos. Sim. E vai se encantar com os detalhes. E eu sou a prova disso. Eu só assisti o Harry Potter e a Câmera Secreta. A Macanon? Era a Câmera Secreta que tinha a cobra gigante? Eu não lembro agora. Não, era a Câmara Secreta. O Câmara Secreta eu não conheço, não. É Brinks, tô zoando. Aí, mas é isso mesmo. Basilisco. Aí eu tinha assistido Os Animais Fantásticos, tá ligado? Sim, aí sim. Só depois eu assisti os outros filmes, né? Tipo, mano, é bem isso mesmo. Tipo, o filme ele não se propõe a mostrar Pokémon, né? Não tanto. Exato. Né? A preocupação dele é, tipo, contar a historinha lá dele, que é meio básica, é meio simples. Sim, claro, mas. Deu uma de chiquinha aqui, né? Ah, a história é idiota? Sim, e daí? eu acho que, assim, por mais que ele não tente apresentar Pokémon no geral, eu acho que as cenas que mostram de Pokémon em si, cara, é só cena foda. A dos Torterra, mano, Torterra é gigante, cara. Nossa, animal. Muito, animal muito demais. Muito bom, cara. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Enquanto isso, eu tô fazendo a grávida de Taubaté, só que tá cara de mim. Eu tô na guarda. Que é na minha mesa. Então, mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é bom, tá ligado? Tipo, é divertido. Ele tem lá só algumas inconsistenciazinhas, mas que filme não tem, né? Se a gente for parar pra analisar, a maior parte dos filmes eles vão ter algum probleminha de erro, de continuidade até, que seja, mas é a necessidade, né? Faz parte. E eu acho que também, eu acho que eu até comentei isso com o Bruno antes. É a primeira tentativa de um live action de Pokémon, tá ligado? Tipo, e os caras mandaram muito bem pra uma primeira tentativa. Sim, eles fizeram que boa parte dos filmes de jogos fizeram, tipo, por anos, tá ligado? Exato, exato. E foi até um acerto eles terem pegado um spin-off pra fazer, justamente porque é um spin-off que dá uma ênfase na historinha lá e tal. Ela não tem a necessidade de, sei lá, de introduzir 800 Pokémon, de contar uma história que você pode até questionar da... Assim, apesar que, tipo, eu não lembro se foi conversando com o Bruno que a gente chegou a essa conclusão ou se depois que eu pensei isso. Eu juro que eu não lembro, mas o plot do tiozinho lá parece um plot de jogo, né, de Pokémon, né? Tipo, vamos dominar o mundo e transformar todo mundo em Pokémon. Sim. É meio idiota esse ponto, né? Tipo, os plots de Pokémon sim, são mais. Eu vou encher o mundo de água. Beleza. vou secar a água. Porra. Obrigado, né? Tipo, vou destruir o mundo. Todo mundo é feio, tá ligado? Eu só quero gente bonita no meu planeta. Porra, é, né? Pior que... assim, não, tá ligado? E assim, é tão bosta mesmo também. Só que retardado. Mano, é tão tosco, cara. Tipo, caralho, nossa, eu um dia precisando de ajuda, um Pokémon me ajudou. Caralho, então vamos fazer todos os humanos virarem Pokémon! Essa é a salvação pro universo. Pro mundo. Mano, sabe? É o próximo passo da evolução. É bem retardado. Mas assim, tipo, ele foi um vilão legal, tá ligado? E o roteiro que construíram ali. Pra, tipo, porra, o vilão é o filho dele. Tipo, porra, ficou legal, tá ligado? Pelo menos essa parte ficou bacana, assim, ficou bem construído. Tanto que o filho dele na primeira cena é um babaca, Mas aí você descobre que, exatamente. Não é porque ele é um babaca que ele é um vilão. Ele é um babaca porque ele é um mimadinho, sei lá, tá ligado? Mas na real ele é um puta de um bosta que no final tá lá pedindo a ajuda da galera pra salvar o mundo, tá ligado? É, tipo, no fim das contas ele não era tão zoado assim, tá ligado? É, tipo, ele só é babaquinho, ele não é o vilão. É, isso aí, ó, isso aí ensina até pras crianças aí, ó. As impressões enganam, tá ligado? Exato. Tipo, a primeira impressão não é sempre verdade. Eu vou falar que eu não fiquei surpreso com isso pelo seguinte... Ontem, eu e a Ray, a gente assistiu os Incríveis 2. E tem exatamente essa mesma coisa. Tipo, tem a personagem que você acha, pô, legal, firmeza, gente fina, tudo mais. É verdade, E tem o irmão, que é tipo, um completo idiota. Não, não idiota de babaca, nesse caso, dos Incríveis. Mas, tipo, o cara só é um idiota. Mas, pô, não, não, sabe? Sim. E tipo, mano... É o Disney, né? No caso dos Incríveis 2. É o Disney. Aquele cara é o Disney, né? Tá de sacanagem. Mas enfim. E tipo, mano... Nessa cena, inclusive, tipo... Caraca, cara. É, dá uma hora. Se você fala, pô, beleza. Faz sentido, tipo... Eu acho que ser, assim... Do pior pro melhor, isso aí foi uma coisa muito boa, tá ligado? Porque... Sim. Convenhamos, o Pikachu ser pai do moleque e isso não me surpreendeu nem um pouco. Exatamente. Então, pelo menos um ponto bom de plot twist eles acertaram. Mas pra mim rolou uma surpresinha assim quanto a isso, porque. Do Pikachu ser pai? Tanta certeza. É, sim. Tipo, eu não tinha tanta certeza. No videogame, né? Que eu tava assistindo até o Nicolas lá fazendo as lives. Aliás, o. Os programas eu não ficava tão claro, ficava uma coisa meio ali, meio aqui. No filme também não sabia se eles iam fazer a mesma coisa. É, aí no final, tipo, assim, algumas horas deu a entender. Só que filme eles construíram isso até que bem, sabe? Tipo, na hora que o Mewtwo, ele vem e revela... Que nem eu falei pro vídeo, não sei se essa parte foi pro vídeo lá que eu gravei pro Nicolas. Mas o Mewtwo foi bem do sacaninha. Senhor, porque ele chega no Pikachu e ele fala, vou te ajudar a lembrar. Mas eu vou te ajudar a lembrar só umas partes. E, velho, ó, nessas partes aqui você é o vilão. Segura essa bomba aí que depois eu volto com tudo, tá ligado? Faz os teus trampos que depois eu volto com o resto. Mano, foi muito filho da puta. Então nessa parte eu até fiquei, caralho, então sei lá, né? Não deve ser. Aí depois no final, tipo, ah, caralho, é verdade, foi isso. Exato, meu tio sabe o que ele fez? Ele fez um vídeo de top 10 e colocou só 5 num vídeo e depois dividiu na segunda parte, tá ligado? exatamente. Mas é bem isso mesmo, ele parcelou ali as memórias. Causador de intriga, velho. Eu vou mandar nos memes aqui do servidor do casadocarvalho.net. Na verdade, o servidor é do Discord. Eu sei, eu tô falando do servidor. Mas tem, ó, mas acessa o site também, tá? Ó, vou até mandar ali o. Dá uma olhada ali na grávida de Taubaté, Texas. Grávida de Taubaté, Texas? Onde tá? Grávida de Taubaté, Texas. No Menis. Ah, no off topic. Ah, mandou no Menis. Muito bom, muito bom. Ai, caralho, não tanque isso aí não. Eu imagino se o cara que viu, que falou isso, tá ligado? Se ele vê isso aí, mano, ele vai ficar muito puto, velho. Ai, caralho. Mano, ó, pra bom. Quem não tá no nosso servidor do Discord, entra lá. Que a imagem lá, gente, é muito mais engraçada, cara. É muito bom, eu vou fixar isso. Você fez agora, Cross? Eu fiz agora. Parabéns. Muito bom. Mas voltando lá na parte que tu tava falando do roteiro, isso daí também, tipo, beleza, sabe, fizeram esse o Mewtwo revelar essa parte por causa da trama, que tinha que dar aquela, nossa, meu Deus, o que aconteceu? Mas, cara, tipo, ficou interessante, sabe, o jeito que eles escreveram. Tem o plot twist do pai do Tim, tem o plot twist do Mewtwo ser o vilãozão, e, sabe, tem o plot twist até da empresa, do que a empresa tava fazendo com os Pokémon. Então, tipo, assim, apesar de ser até um pouco de abuso do plot twist, sabe? Plot twist, é um plot twist do plot twist, aí, ah, meu Deus! É verdade. Sabe? Aí, tipo, do vilão também, quem é? Se o filho do cara é realmente o vilão. Enfim, tem um monte de plot twist, mas eu acho que eles ficaram bem colocados, sabe, pra construir a trama do filme. Ele é bem construído, né? Tipo, ele não fica jogado ali. Exato. Todos os 30 plot twists do filme, eles são bem construídos, assim, e adicionam o ponto, sabe, eles constroem muito bem o clímax, pra hora que vai chegar o clímax, e vai destruir quase todos os plot twists que tem, restando acho que apenas o do pai do Tim mesmo, e pra chegar a hora da batalha, e porra, você meio que fica... Porra, vai Pikachu, mas caralho, meu tio também não é tão cuzão, então não bate tanto, sabe? Só bate um pouquinho. Sim. Só desacordo. Então, tipo, é legal o jeito que eles que o cara construiu, tipo. Ah, enfim, falei, o diretor ele merece uns parabéns pelo trabalho que ele fez ali de mexer com uma franquia tão vasta, tá ligado? Que nem é Pokémon. E conseguir fazer um trabalho digno, sabe? No mínimo digno. Tipo, pode não ser que trabalho sensacional, mas foi muito, muito bem feito. O Letterman mandou muito bem nesse filme. Eu diria que ele merece um abraço quentinho. Um abraço. Sim. Um abraço assim. Ah, aquele abraço carinhoso assim, sabe aquela, ó. Você passa a mão assim, bem de levinho assim. Só mexe os dedinhos no abraço. Mas esse cara mereceu um abraço desse. Porque realmente é. Esse rolê de você falar, tipo, que tem vários plot twists, né? Porque, tipo, realmente, né? Lá, principalmente pro final do filme, ele vai revelando um monte de coisa. E faz até certo sentido, né? Se a gente for parar pra analisar aqui, eles são detetives, né? Tipo, é um filme que tenta criar mistérios. Alguns você vai pegar mais cedo, alguns você não vai pegar, talvez. Sim, exato. Eu de fato, eu sabia que... Assim, não vou ser presunçoso de dizer que eu sabia com 100% de certeza que o pai do que ia ser o Ryan Reynolds, né? Mas eu imaginava que seria, mas eu não sabia se eles iam ter a coragem de colocar isso, tá ligado? Uhum. A minha dúvida era, eles vão colocar ou não vão colocar? Não sabia que se ia estar no filme ou não. Será se vai ou não vai? Mas será que vai ou não vai? É. Mas eu vou te falar a real, que assim, a gente tá falando disso tudo, mas pra mim... Uhum. Dois pontos. Primeiro que o filme me deixou com vontade de jogar o Detetive Pikachu. E eu não manjo nada do jogo, inclusive. Sim. E segundo que a gente não pode fechar esse cast sem falar da cena do Bulbasaur, porque Bulbasaur... Bulbasaur é o starter correto, né? É o starter do bem. É o starter de verdade, né? Bem. Não, mas a cena... Essa cena do... Ela, como um todo, ela é muito boa, né? Tipo, o Pikachu tá molhado, tá muito realista ali, tá muito realmente parecendo de verdade. Uhum. Aí o Bulbasaur, aquele momento do Tim, né? Tipo, porque o Tim meio que ele rejeita esse lado de conexão com os Pokémon, e ali quando o Pikachu ele realmente se machuca, tipo, ele meio que se encontra de volta ali, né? E ele meio que tenta entrar em se comunicar com os Pokémon. E fica aquela dúvida, né, se os Pokémon vão retribuir realmente, ou se ele realmente tá, tipo, só pistola da cabeça, tá louco. Louco. E aí você vê que o, tipo, eu tô louco, eu não tô louco. E aí o passaro volta e tal, ai, que bonitinho. é da hora. Sim, mano, bem legal. Cara, se Pokémon existisse na vida real, o Bulbasaur ia ser definitivamente uma inicial. É, eu acho que sim. Entre o Charmander e o Squirtle, o Bulbasaur também pegaria o Bulbasaur ali. Até porque... Charmander é bem paiazinha, né? Acho que ele Charmander. Vocês são clubistas, né? Que clubista é seu, mano? A gente é root. Aqui a gente é bulbista. É bulbista. Aqui é clubista, não. Mas é da hora. Apesar da gente gostar disso, tipo, do Bulbasaur e tal, o Venusaur é o único starter evoluído que não aparece, né? Tipo, da primeira. Verdade. O Charizard aparece e o Blastoise aparece. Nossa, inclusive, o maluco, mano, o cara tacando pó no Charizard ali pra ele ficar chapadão e puto, tá ligado? É, então... Mano, o Charizard começa o olho a brilhar. Caraca, tô vibrado de tocar ele. Mano, aí começa a tacar fogo em tudo, tá ligado? Eu acho que terem escolhido o Charizard pra essa parte, acho que foi sensacional. Porque primeiro que o estilo dele já tava de muito badass motherfucker, assim, sabe? De, mano, eu como você, sua mãe, e graça todo mundo, serra, tá e porra. É, tá ligado? Palito meus dentes com seu dedo mindinho, seu filho da puta. Então ele tava muito, muito, muito desgraçadão, assim. Eu achei que ficou da hora e, mano, ainda mais, tipo, depois que ele usa o pozinho lá, que ele, aí ele fica, porra, boladaço. Mano, ficou muito foda essa parte, cara. Eu achei bem, bem feito. Sim, sim, tipo, sim. A escolha, pelo menos, foi boa, sabe? De você casar aquele personagem com aquele estilo de... Porra, achei legal. Sim, sim, sim. Aliás, a nível de comentário pro pessoal que talvez não tenha jogado o jogo e possa ter interesse de comparar, a nível de comparação, né? No filme ele descobre o R no começo do filme já. Sim, verdade. No jogo isso acontece lá pro meio, mais ou menos. Meio não, mas tipo, lá pro quarto ou quinto capítulo, uma coisa assim. Tem um evento que tem o Charizard, mas ele não aparece. Eles acho que eles misturaram um evento ali com... Não tem, acho que não tem nenhum evento subterrâneo ali de batalha no filme, mas... No jogo, aliás. Mas no jogo eles citam um Charizard que usou o R, né? E tipo, atacou um monte de lugar, tipo, num parque de diversões lá e tal. É, não chega a aparecer a cena do Charizard ou é outra que aparece com um balãozinho? Não era o Charizard que tava o balãozinho? Não, ela aparece mais como filmagem, mas tipo, não acontece, você não presencia de fato. Sim, sim. Cimento ao vivo, né? Mas não que nem, por exemplo, os outros que acontecem antes, né? Tipo, aquele você vê em filmagem. Entendi. Tem o evento da que você vai no negócio da TV, mas tipo, lá no jogo é muito extenso, tipo, você faz outros rolês, não tem nada a ver com o negócio do filme. Nesse sentido, o filme ele pegou alguns elementos dos capítulos dos jogos, mas ele meio que deu uma condensada em alguns, misturou alguns outros capítulos, criou algumas coisas novas, então tipo, você jogar o jogo e você assistir o filme não é exatamente a mesma coisa. Mas sim, eles contam essencialmente a mesma história, apesar do filme ele ir mais fundo no... como é que é o nome? Ele vai mais fundo na origem do Mewtwo, nos poderes dele, etc e tal. E no plano, o plano no final é diferente, né? O plano do cara do mal, né? E a única diferença que eu gostaria que talvez tivesse aparecido aqui no filme e que tem no jogo é que no jogo eles citam o Berserk Jin, tipo... Né? Eu não faço ideia do que é isso. O Berserk Genie é um item de Gold Silver Crystal que você encontra onde você capturaria o Mewtwo. Então, tipo, é como eles não colocaram o Mewtwo lá, mas eles colocaram um item que e, tipo, seria o equivalente ao tipo, é um eu não lembro exatamente o que o Berserk Genie faz nos jogos, mas eu lembro que acho que ele aumenta os status e deixa você confuso, alguma coisa assim. Então ele é meio que uma alusão ao poder do Mewtwo, tá ligado? É como se fosse alguma coisa que inseriram no Mewtwo pra deixar ele mais forte e tal, né? Então, isso é meio legal, que no jogo eles usam esse Berserk Genie. E no filme não tem, infelizmente. Mas eles citam, cantam e tudo mais. É da hora. A Corby comentou aqui que o Venusaur aparece, mas como coadjuvante nas cenas da cidade. Eu não tinha visto. E agora que eu li isso, eu lembrei que, tipo, naquelas cenas dos trailers, né, e tal... Tem uma cena, tem aquele que aparece um monte de Pokémon, tem um Venusaur lá, realmente. Mas eu não lembro de ter visto ele no filme, realmente. Deve ter passado, tipo, de fundo e eu não percebi. É, pode ser, mas pelo menos em linha principal, que nem o Blastoise que tava lutando lá embaixo lá. Aliás, tanto o Blastoise quanto o Charizard estavam lutando lá, né? O Gengar também tava lutando lá, bem louco. É, mas eu tô falando dos iniciais, né? Ah, sim, dos iniciais, é verdade. Ô, na moral, acho que... tipo... Essa cena que tudo estoura, tipo, e o Guys R estoura e todos os Pokémon ficam malucos. Isso ia ser muito louco se, tipo, fosse que nem aquela cena do Kingsman, da igreja, sabe? Caraca, isso ia ser da hora. Doido, cara. Porque, tipo. É, seria da hora, mano. Pra quem não conhece Kingsman, inclusive, assista, é um filme muito bom. Tem um dispositivo que é similar a esse Guys. Só que, tipo, ele era tipo um dispositivo, um chip que era implantado nas pessoas, ou no celular, coisa assim. E ele soltava um ruído muito baixo, inaudível pra pessoas, né? E que controlava a mente delas. Aí todo mundo começava a sair na porrada, entendeu? Do Guys R é a mesma coisa. Tipo, os pokémons... Exato, o Guys estourava, todo pokémon ficava maluco. Essa é a mesma coisa. Exatamente. Aliás, até peculiar que o... No jogo eles explicam mais também como o R funciona. E aqui eles não explicam tanto. Mas eles dão mais utilidade pro R também. Porque tem um lance do Mewtwo usar o R pra fazer lá as fusões e tal. É interessante. O filme ele adapta uns negócios bem, de uma forma bem legalzinho pra combinar com o roteiro. Ó, eu tenho mais uma imagem aqui pra... Muito bom essa imagem também. Aliás, uma coisa que eu acho que vai dar pra ver isso com mais facilidade conforme o filme sair em... qual é o nome? DVD, Blu-ray e o caralho, né? Que ele sai na internet também, streamings e afins. Mas eu não vi nenhum Shine, pelo menos. Não prestei atenção. Não achei nenhum... Não reparei em nenhum Shine. Nossa, no sistema de streaming da Nintendo tava tendo um monte, hein? Ufa, tava tendo até Shine. Tava tendo Shine de humano até, yeah. Mano. Tinha, às vezes, tava Shine lá. É, então, exatamente. Mas seria bem legal se tivesse um Shine, pelo menos, ali daquela multidão de Pokémon, tá ligado? Ia ser bem legal se tivesse. Ia ser interessante. Um Shine diferentinho. Eu teve até umas piadinhas, né? Tipo, a cada 1040 e poucas vezes que você assiste o filme, aparece o Pikachu Shine. Isso seria insano, mas realmente, mas seria da hora. Mas é isso. Gente, eu acho. Ó, a gente já tá com 2 horas de live praticamente. E eu acho que a gente já pode. Fazer algumas considerações finais. E o que vocês acharam? Considerações finais. Tchau, gente. Talvez. Tchau, gente. Eu não digo o que vocês acharam, porque a gente já falou bastante do que a gente achou, mas talvez o que vocês gostariam de ver a futuro, tá ligado? Porque, bem ou mal, esse filme abre possibilidades, né? Tipo, não digo que a gente tenha que teorizar, meu Deus, uma sequência, não sei o que, mas tipo, coisas que a gente gostaria de ver, talvez num próximo live action de Pokémon, alguma coisa assim, né? É, um filme do Pokémon Dash. Antes de terminar, tipo, eu tinha falado pra galera nos vídeos anteriores lá que, né, foi até um... Eu tentei chamar a galera pra cá pra isso, claro que era bem bosta, mas enfim. É, que eu tinha algo que eu queria comentar aqui, que eu não ia comentar no vídeo, tipo... Porque eu queria comentar em algum canto. Eu não ia comentar no vídeo porque ia gastar muito tempo, decidi achar melhor comentar aqui. Mas alguns pontos no do qual, tipo, eu me senti, tipo, conectado com um continho ali, sabe, na trama, assim. Certo. No começo, tipo, ele meio que ignora o pai dele, não quer saber, aí aos poucos vai apresentando o porquê da gente, né, o porquê daquilo pra gente, do pai dele ter... Tipo, na real, o pai dele meio que não fez nada de errado, o pai dele só foi levar a mãe no hospital enquanto ela tava morrendo, e o moleque mimadinho, ai meu Deus, perdi o meu time de treinador Pokémon. Exatamente. E minha mãe morreu, caralho, não falo mais com meu pai, tipo, tá bom, enfim, tá. É, tipo, botou, certo ponto... Meio que botou ali uma culpa, talvez, no pai, ou... É, tipo... Enfim. Sim, tipo, de certo ponto é meio besta, mas enfim. Uhum. É, mas, tipo, sabe, o rolê, por exemplo, dele ignorar o pai dele. O meu pai, eu só fui ter o primeiro contato com ele quando eu tinha 12 anos. Uhum. Quando eu tinha 12 anos foi que eu fui ver... É, na real, assim, eu lembro de eu pequenininho conversando com meu pai. Eu tenho alguns flashes, assim, de memória. Mas o que acontece? Tem toda uma treta familiar aí envolvida que eu, no meu RG, eu sou registrado com o nome do meu pai, do pai do meu irmão mais velho, tá ligado? Certo. Tipo, eu não tenho o nome do meu pai no meu registro, é o nome do pai do meu irmão mais velho. E, enfim, dizem que meu pai, em certo momento, não quis mais me assumir, aí ele vazou, ele sumiu, etc, não sei. E aí, tipo, foi contado pra mim a história de que o pai do meu irmão era meu pai. Então, tipo, eu cresci acreditando nisso. Caraca, eu assisti de filme, mano. Mas, sabe... Já pensei em escrever um roteiro. É. Cara, pior que daria. Daria um roteiro. Tipo, essa história é complexa pra caralho. E eu tô resumindo bastante aqui. Uhum. E aí, tipo, teve uma época que minha mãe pegou e me contou a verdade. E aí, beleza. E a primeira vez que eu vi meu pai, ele foi na casa da minha avó. Que, tipo, eu morava com os meus padrinhos, eu atravessava a rua de casa, era a casa da minha avó. Tipo, era literalmente a casa da frente, sabe? Atravessando. Uhum. E aí ele tinha aparecido lá e eu fui lá. E eu fiquei, tipo, num sofá, assim, olhando pra ele. Sei lá, esperando ele conversar comigo. E, mano, ele não falou comigo o dia inteiro, tá ligado? Não sei se também ele tava com uma sensação de, porra, assumir minha vida inteira e aparecer agora. Caralho, o que eu faço, sabe? Esse moleque nem deve me considerar nada. E eu, na real, tava lá só esperando, caralho, será que ele vai falar comigo, tá ligado? Mas eu também não tomei atitude nenhuma. Enfim, ele não falou, foi embora, eu também não falei, eu fiquei meio chateado, etc. Mas depois de um tempo, acho que com uns 15 anos, a gente começou a entrar mais em contato. Ele começou a conversar comigo. E assim, hoje em dia, tipo, ele me manda mensagem todo dia no WhatsApp, ele me manda uma mensagem de bom dia, tá ligado? Do Snoopy, bem tiazão, né? Mas todo dia ele me manda mensagem. Mas, cara, tipo, assim, eu sei que é muita filha da putagem minha, mas eu não respondo algumas vezes, tá ligado? Tipo, sim, eu abro, eu olho a conversa, assim, algumas vezes é muito passar um pano pra mim. Que é, tipo, 99,9% das vezes eu não respondo. Uhum. E, tipo, eu dou uma ignorada, tá ligado? E, na real, eu não sei em que ponto, não sei o que me faz não ter tanto interesse, assim, em responder, em ter conversa com ele. É... Enfim, eu não sei. Mas eu ignoro bastante das mensagens que ele me manda desse tipo. Às vezes, quando é pra conversar sobre alguma outra coisa, eu converso normal. Então, não é que eu ignoro também completamente. Só essas mensagens que eu fico, mensagenzinha de bom dia e tal. Enfim, e tipo, nesse ponto que eu vi o Tim, sabe, tipo, meio que ignorando, assim, a conversa do pai. E ele tinha um trauma de que, o dia que seria mais o dia mais importante da vida dele, o pai dele não tava lá, etc. E ele ficou magoado. Então, em certo ponto, aquilo, sabe, tipo, quando me bateu, assim, tipo, caralho, eu faço mesmo, sabe? Eu pensei, caramba, velho. Que merda, eu faço mesmo. Aí quando ele chegou lá pra... na casa do pai dele, que ele viu que o pai dele tinha uma carta lá com o nome dele escrito, e que... eu não lembro se ele tava chamando o Tim pra ir morar com ele, não lembro qual era o negócio, ele tava só mandando uma mensagem, sei lá, tipo, tudo bem com você? Eu não lembro qual que era, qual você que assistiu mais recentemente. Falar que não, mas se não me engano era pra chamar pra ele ir morar junto mesmo, tô chamando ele. Só que ele depois outro, né? Sim. E aí, tipo, se não me engano, tinha até uma passagem junto, né? Alguma coisa assim, não lembro. Então, tipo, nesses instantes, assim, sabe? Porque, independente do que o meu pai fez naquele dia, depois ele chegou e ele tenta, pelo menos todo dia, ter um certo contato comigo. Se ele se arrepende completamente ou não, tipo, foda-se. Esse é um bagulho da consciência dele, que eu não sei, sabe? Tipo, não sei a real. Mas, tipo, eu me vi muito naquilo, tá ligado? E dele no final, depois poder reencontrar o pai e conversar um com o outro, trocar uma ideia e, pô, ele tá super amigão. Tipo, foi algo que me tocou diretamente. É bem bobo em questão de roteiro, aquilo, tipo, ai meu Deus, que clichê, eu sei que é clichê. Mas aquilo bateu comigo, sabe? Além de ser, tipo, acho que um filme de Pokémon que já me abriu pra, tipo... pra eu ter a experiência de, nossa, vamos ver o que vem, pra eu estar mais livre pra receber qualquer estímulo que viesse desse filme. Ainda teve isso que me bateu ainda mais e me conectou ainda mais com o personagem do Tim, sabe? Então, pô, sei lá. É um ponto que... você pode falar, o filme ele é focado em criança. Mas, por exemplo, esse arco do Tim não é então, infantil, sabe? Tudo bem que tem uma série de crianças... Tem certas coisas que são bem temática adulta mesmo. Sim, claro. Tipo, ele tudo aborda, bem que você... Ele aborda temas maduros, tipo, né? Tipo, exato. Tipo, os pais não remunerados, né? Uh-huh. isso é um tema triste. Literalmente. É, sério, mas... Isso retrata até a realidade da vida. Só um detalhe que tem que levar em conta. Assim, por mais que essa cena que você falou aparentemente seja a única que é tipo uma cena de pai e filho, o filme inteiro tem esse relacionamento, só que é com o Pikachu. Tipo, como ninguém consegue associar um Pokémon como pai de uma pessoa, não tem aquele mesmo peso. Se você pegar todos os diálogos, só os diálogos, você pega o roteiro, você pega os diálogos, tira o nome dos personagens. É um diálogo de pai e filho. Sim, total, eu acho que Mais ou menos, mas é tipo, realmente, sim, você tem razão, mas tipo... É meio que como se o Pikachu servisse de psicólogo pro Tim, tá ligado? Tipo, o Tim, ele tem um problema realmente ali, ele tem um trauma, e ele vai, tipo, tecnicamente ele, acho que o simples fato dele tá indo atrás do pai dele diz muito, né, sobre o filme, né? Tipo, apesar de todos os traumas dele, ele tá indo atrás, tá ligado? Sim. Então, acho que a partir do momento que ele decide ir atrás é que as coisas começam a realmente, tipo, se desenrolar, né? Tipo, até o ponto que, de fato, ele encontra com o pai dele no final, né? Que, tipo, na verdade, o pai dele sempre tava com ele. Talvez seja até uma boa analogia aí, né? Tipo, no fundo, no fundo, o pai tá sempre junto, tá ligado? Tipo, mesmo sim, que não ali presencialmente, tá ligado? Mas... Sim. E, por exemplo, tem uns momentos lá do Tim que você, né, eu até me perguntei um pouco, tipo, caralho, mas ele não ligava pro pai, agora tipo, ai, meu pai pode estar vivo, meu Deus, vou atrás dele. Eu até fiquei pensando nisso, mas depois eu pensei, sabe, tipo, em todo esse relacionamento de pai e filho, eu tava pensando no meu relacionamento pai e filho, que eu tenho barra não tenho. Então eu pensei, caralho, tipo, realmente, sabe, se um dia, tipo, vem a notícia, ah, seu pai morreu, cara, ia passar pela minha cabeça todas as vezes que ele tentou um contato comigo, todos os bons dias que ele me mandou e eu não respondi, sabe? Exatamente. Então, tipo, a partir dessa porcaria desse filmezinho bobo de Pokémon... É, me fez repensar as atitudes que eu tava tendo, tá ligado? Tipo, assim, apesar de... Vai, eu não fui criado com ele, eu não posso olhar pro meu pai e falar, ah, pai, te amo. Porque eu não tive uma relação de pai e filho que desse pra criar esse tipo de sentimento, sabe? Claro. Eu posso ter um apreço, eu posso ter, tipo, um respeito, mas... Não sei se existe um amor. Eu realmente não sei se existe. Então, tipo, mas assim, independente de tudo, sabe, tipo, ele tá fazendo um esforço agora pra tentar, tipo, retentar, ter um contato comigo, forte e tudo mais. E com esse tipo de coisa, parei pra pensar, falei, caralho, é verdade, eu tô sendo um belo de um filho da puta, então, né, melhor, tipo, eu abrir esse contato e deixar ele acontecer do que, tipo... Ficar fugindo, sabe? Tipo, é um bom dia, não custa nada responder um bom dia, rola uma conversinha, tipo... Cara, eu perco sei lá quantos minutos vendo meme no Facebook, sabe? Eu posso dedicar isso pra isso e pra tantas outras coisas que seriam mais úteis na minha vida e tudo mais. Então, tipo, como a gente tava falando, né? Apesar de ser um filme que você pode falar infantil, tem essas questões que, tipo... Tudo bem que pode ter um monte de criança aí, tem um monte de criança sem pai, mas os pensamentos que se colocam ali, os dramas que se colocam ali, sabe, não são pensamentos de uma criança em relação a um não pai, uma não existência de um pai, sabe? São questões mais adolescentes, adultas, assim, sabe? Tipo, de uma cabeça um pouco mais formada, assim. Exatamente. Então, porra, sério, isso fez o filme ganhar mais pontos ainda comigo, sabe? Porque, querendo ou não, ele mexeu diretamente com esse ponto da minha vida. E eu achei sensacional, tá ligado? Eu achei isso muito foda do filme. Faz sentido. Eu, Bruno, se me cabe, não quero me meter em situações de família. Não, à vontade. Mas eu acho que o próprio final do filme, meio que... É lógico que, tipo... Vai de caso pra caso, né? Tipo, sim. Mas você questionou esse negócio do... você falou, né, tipo, não sei se existe amor, tá ligado, tipo, porque de fato não houve a convivência, né, por tantos anos e tal, por exemplo, mãe, né, tipo, a sua mãe, certamente você ama ela, correto? Ou suas, não sei se você foi criado com a avó ou não, no caso do time foi criado com a avó, né, então, certamente essa imagem de amor inicial é com a pessoa que te cria, né, justamente pelo fato de a gente estar em tanto tempo em contato e tal. Mas acho que o final do filme ele até meio que faz sentido, sabe? Tipo, eu lembro que a gente até tinha comentado algo faz do gênero. Sentido? No sentido que assim, eu queria ter visto um pouco mais de. Do relacionamento, do relacionamento entre os dois, tá ligado? Tipo, sim. Um pedido de desculpa, um abraço ou alguma coisa assim. Só que, tipo, agora que você falando isso, me faz parar pra pensar que, tipo, porra. O Tim, ele ainda não superou tudo, tá ligado? Tipo, ele superou parte, tá ligado? Então ele ainda... Mesmo essa ausência de carinho entre os dois faz sentido porque os dois são, entre aspas, estranhos. Tipo... Então, tipo, nesse sentido, tipo, isso que você falou de que não existe amor é verdade, porque o amor, ele não nasce do nada, ele é construído. É, exato. Não então... é tipo, porra, nasci amando meus pais e, ai meu Deus, agora que meu filho nasceu, eu amo ele, sabe? Tipo, exato. Não necessariamente, porque a gente tem uma série de relações entre pais e filhos que provam justamente o contrário, sabe? Exato, exatamente. Mas aí, tipo, nesse sentido, eu acho que faz até mais sentido que o final do filme agora, porque eu achava que... faltava alguma coisa ali, uma relação entre eles, demonstrar um pouco mais de carinho entre os dois, mas tinha, realmente, tipo, eles são estranhos, então não precisava, é, porque ficaria até mais falso, assim, de for parar pra analisar, né? Tipo, agora analisando com essa nova ótica. É que assim, tipo, eu tô colocando aqui uma visão, né, particular da minha vida e tal, claro, e tudo mais. Mas assim, se você for levar em conta que é um filme e ele tem que se fechar, tudo bem que ele pode deixar pontas soltas, mas esse não é o tipo de ponta que poderia ficar solta. Eu acho que eu concordo no ponto de que faria sentido, sabe, rolar pelo menos uma desculpa ali no final, sabe? Não, a desculpa eu sim. Desculpa, acho que faria sentido. Ou pelo menos de uma das partes, né, tipo... Sim. Mas acho que acho que ficou... Pra mim ficou um pouco mais coerente agora, mas... Sim, falta, eu consigo entender o que você quis dizer, mais... tipo, o jeito que um age com o outro, né? Exato. Porque parece que eles estão um pouco, tipo... perto, eles, sabe, tipo, existe uma vontade dos dois trocar ideia, mas eles não sabem como, parece isso, tá ligado? Assim, não, então, de princípio eu achei isso um pouco estranho, tipo, eu gostaria de ter visto os dois um pouco mais entrosados pelo fato do ele já ter trocado ideia com o Pikachu, né, tipo, o filme inteiro. Uhum, sim. Só que é uma coisa você trocar ideia com o Pikachu, outra coisa você ter a imagem do seu pai, então, tipo... Sim, exato. Já que eles haviam um distanciamento muito grande, é normal que exista ainda, tipo, um pequeno gap entre ambos, e que eles não mostraram no filme, porque não sei nem se cabia realmente, porque nem precisava mostrar, mas... É a quebra dessa última barreira, que é, tipo, eles começarem... E é o que o Tim faz, de certa forma, né? Tipo, ele tá indo embora e ele fala, não, quer saber? Não vou. Vou ficar mais um tempo aqui, tá ligado? Eu acho que esse é o início dessa última quebra, né? Tipo... Então, você pode até, por exemplo, né, fazendo aquela análise da cena final. Ele tá com a passagem na mão, aí ele se despede, aí ele vira... E ele volta com uma cara de, tipo, ah, sabe... Acho que eu vou ficar aqui. Tipo, meu trabalho era uma merda, não queria estar lá. Tipo, lá basicamente só tem minha avó. É, meus amigos estão saindo de lá, que é uma coisa que o roteiro coloca ali no começo pra dar mais um empurrãozinho, sabe? Tipo, no final. Exatamente. Então, tipo, porra, não vou ter mais nada lá. E aqui eu tava construindo uma relação, tipo, sabe? Meu pai pareceu uma pessoa legal, tipo. Um pouco daquilo que tava pra trás a gente superou. Eu consegui entender um pouco agora. A cheirosa que a gente encontrou. A cheirosa também. Eu vou te falar a real que assim. Acho que um dos pontos principais dele ter ficado. Não foi só por conta daquele final que ele fala com o pai dele como pai. Mas poxa. Não foi por toda a aventura que os dois tiveram juntos. Claro, sabe? Com certeza. Ele sabia que. O pai ali tava ao lado dele naquele tempo todo. E eles, tipo, assim, tecnicamente funcionaria eles poderem se abraçar também. Porque, tipo, eles foi 1h40 de, tipo, dos dois juntos, tá ligado? Exatamente, assim, quase sim, sim. Tipo, eles brigaram, eles se ajudaram, sabe? Tipo, teve um relacionamento ali entre o cachorro e o Tim, que na real era entre o pai dele e o Tim. Que faria sentido no final eles. Beleza, tipo, pelo menos só aperto de mão, tá ligado? Então, tipo assim. Mas se ele tivesse apertado a mão, eu ia ficar meio pistola. O cara manda, tipo, um. Com licença, senhor, muito obrigado. Aperto de mão é mais dizer. Mas, tipo, as duas situações fariam sentido. Sim. Pô, é verdade, o Sonic comentou um negócio aqui que é verdade. O jogo, ele acaba com o Pikachu, né, e o Tim conversando, andando pra frente, né, tipo, ao longe. E você fica na porta do quarto deles, né, do pai do Tim. A porta tá aberta, você vai vendo eles andando ao longe. E a tela fica branca, né, tipo, ela vai esbranquecendo e só fica a silhueta deles. E essa cena é muito foda no jogo. Podia ter tentado retratar um pouco essa cena no filme com os três, né? Tipo, o pai do Tim, o Tim e o Pikachu. Apesar que acontece mais ou menos aquilo, só que sem a tela branca, né? Tipo, sim, assim, né? Eles vão andando pela cidade, a câmera vai subindo. Então, você fica naquele ponto de chegada do Tim, né? Que era, de certa forma, a rodoviária lá, sei lá como é que chama o bagulho lá. E eles estão indo lá, né? Mas a tela branca é muito bonita, assim, realmente. A substituir pela tela preta, porque quando ele sobe, Tipo, ele faz aquele efeito do olho. Se você olha pro sol, você tenta fechar o olho, então. Aí, ó. É verdade. A direção. Que diretor foda. Que diretor foda. Não, mas a direção do filme é muito boa. Você quer comentar mais alguma coisa, Bruno, desses paranóis aí? Em relação a uma coisa que eu ia falar do final e do que o Cross disse, né? Dois pontos que eu achei muito bom no roteiro. É que o fato do Pikachu, enfim, do pai do Tim, não lembrar que ele é o pai do Tim quando ele tá no corpo do Pikachu, acho que faz a relação dos dois ser mais sincero, sabe? Tipo, exato, e a construção do relacionamento dos dois ser mais sincero. Porque se fosse o pai do Tim, provavelmente não, sabe? Se ele tivesse a consciência, ele ia agir de outro jeito com o Tim na frente dele. Ele não ia agir da forma que ele tava agindo. E também na parte do fim ali, tipo, claro que a gente tem a ciência da construção do romancezinho dentro do filme. Uhum. Mas, tipo, achei legal que no final, cara, foi só o pai e o filho, sabe? Porque esse era o relacionamento principal do filme. Exatamente. Acho que se colocasse, tipo, a Lucy, podia até fazer sentido, sabe? Não, acho que ia ficar uma bosta. Podia até fazer um sentido. Mas ia ficar muito... filme dos anos 80, que todo cara aventureiro tem que terminar com a minazinha, tá ligado? Tipo, ia ficar então, muito... Eu acho que, assim, lógico, pro grande público não ia ficar uma bosta, mas, tipo, pra mim, eu acho que ia estragar boa parte do filme, tá ligado? Tipo, apesar deles terem realmente aquele, né, tipo, affair, né, tipo, eles meio que não, né, uma investidinha aqui ali, mas, tipo, tecnicamente dica, né, eles até têm... Tipo, caraca, cara, você é um bosta, fala direito mesmo. então, exatamente. Tem acho que pouco antes dessa cena final, até tem o time e a Luz. Tem, eles combinam. Tem uma cena assim no finalzinho. Então. Aquilo ali foi um bom final pra eles, porque, tipo, de certa forma, eles também não se conhecem, tá ligado? Não faz sentido, tipo, ela já tá tão intrínseca assim na vida dele. Então, tipo. Ia fazer mais sentido ter o Laudrid do beatbox do que ela. Exatamente. Aliás, parênteses, eu não gostei desse Laudrid aí do beatbox. Ah, né? Mano. Eu achei genial. Porque ele. Eu achei sacanagem com os Laudrid, porque eles só utilizaram o Laudrid como subwoofer. Eu achei paia. Cadê os direitos desse Pokémon de ser ali? Cadê com, a né? aí, só. Cadê? Achei vacilo usar ele só como subwoofer. Achei pai. Mas beleza. Mas eu gostei como ficou. Claro, mano. Aliás, outro ponto que eu lembrei agora, né? Além desses dois do roteiro que eu achei muito bom pra construção final, que dá uma melhoradinha em nós. Tem um ponto que eu achei muito positivo da equipe de dublagem. Porque o Fred dubla o... É o Fred que dubla o Tim, né? O Fred Mascarenhas, ele dubla o Tim. Se eu não me engano, não que ele seja fãzaço de Pokémon, mas ele gosta de Pokémon. Eu nem sabia que era o Fred que dublava ele. Era tinha o Fred. Reparado, pra ser bem honesto. O Guilherme isso. Briggs apareceu, foi um fanservice, né? Querendo ou não pra gente, fã. Claro que a gente não conseguiu reconhecer, mas ele apareceu. O Fábio Lucindo também, sabe? Tipo, os caras se deram um trabalho de chamar o Fábio Lucindo, de chamar o Guilherme Briggs, de colocar pessoas ali que... Nos dois papéis principais, que se eu não me engano também... Eu vi uma matéria, acho que era do Omelete ou do Jovem Nerd, falando do Felipe Maia, que eu acho que foi o dublador do Ryan Reynolds aqui no Brasil. Que ele também, pelo menos, gosta de Pokémon. Então, assim, pelo menos uma base ali da equipe são pessoas que conhecem, sabe? Além de você já ter o trabalho de muito bem feito de curadoria pra colocar as peças dentro do filme, que eu já exaltei tanto aqui dentro desse podcast, a equipe de dublagem também trabalhou muito bem dentro disso, cara. Então, eu acho que é um ponto super positivo. Você assistir dublado, você perde o ponto do Ryan Reynolds, beleza, porque é uma atuação incrível, muito foda. Inclusive, depois que sair aí, depois que eu conseguir ter um acesso ao stream da Nintendo com qualidade boa, eu verei em inglês, pra ver como que tá o Ryan Reynolds. Mas você assistir dublado, cara, você não perde nada. Inclusive, tem piadas ali, tipo, sabe, eu acho que casam... bem, assim, tipo, a tradução soube colocar muito bem, eu não sei a versão original, mas pelo menos na adaptação ficou muito boa, cara, então a dublagem muitos pontos positivos também, parabéns pra galera. Exatamente, só uma observação que a gente tinha até feito no vídeo lá sobre os rolezinhos, que eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tenho essa parte, então eu vou ressaltar aqui, Você falou da dublagem do Mewtwo do Briggs, né? Mas tem, além da voz dele, tem a voz da Thelma da Costa. Isso, que, exato. Boa, que boa. É meio que sincronizaram as duas vozes e deram uma. Então, tipo, eu pelo menos quando eu vi, até tentei prestar atenção pra ver se a voz do Briggs aparecia. Eu não ouvi direito a voz do Briggs, eu achei que ficou bem legal nesse sentido. É imperceptível. Mas ele tá lá e é da hora isso. Isso é uma referência boa, porque, né, no fim das contas ele. É, no fim das contas ele fez o Mewtwo já também. É justo. Sim, então é muito bom, muito bom. Mais observações aí? Os rolezinhos? Ou já podemos? A Pokébola não tá piscando verde. A Pokébola não tá piscando verde. Aliás, eu achei muito peculiar. Eu vou confessar que nesse momento. Aliás, o Raj lá do começo, só cortando rapidinho. O Raj lá do começo, o amigo do detetive lá do Team, ele é um maluco do Deadpool. Sim, é o maluco que aparece lá no Deadpool também. Eu achei legal, mas como fã xiita que somos, né? Eu confesso que eu achei um pouco zoado quando aquela argolinha da Pokébola brilhou branco, tá ligado? Eu achei. Não gosto disso. É muito, muito neon, tá ligado? Num bagulho que não precisava ali, tá ligado? Mas da hora. Me pareceu aquelas Pokébolas que vem da China, tá ligado? Que os caras colocam brilho, não sei da puta que pariu. Pode ser. Às vezes pode ser, ué. Você não sabe a produção de Pokébolas do mundo Pokémon é feito da China. É verdade. Ou é verdade, né? Será que a Sylph ficaria na China? Certamente, né? Provavelmente. O custo de produção baixo assim, ou ia ser China ou Malásia. É verdade. Pode ficar. Injusto. Aí na China, na Malásia, vai ter um monte de criancinha com 10 anos que ao invés de estar saindo pra caçar Pokémon, tá fazendo só Pokébola, seu filho da puta. Seu burguesinho de merda. Seu treinador elitista. Enfim. Eu vou fazer algumas observações aqui com relação ao final. Porque. Quantas foram? Eu já nem lembro mais. Eu lembro de três vezes que meus olhos lacrimejaram nesse filme. Uma delas foi. Foram quatro. Quatro, de fato. Uma delas foi antes do sequer do filme. Antes de eu entrar no cinema. Tipo. De eu entrar na sessão. A outra já tava pouco emocionado, né? Pouco condicionado já. Não, pior que. Não, você vai entender, tipo. Porque eu não sou de chorar, tá ligado? Mas, tipo, mas beleza, vamos lá. A segunda, duas foram durante o filme e uma foi depois do filme. Quando eu tava no ônibus voltando acho pra casa. Acho que você não vai tirar isso tudo depois que tiver um filho, tá ligado? Um filho. Exatamente. Não, então, a primeira que eu achei muito da hora é que quando eu tava do lado de fora, tava esperando lá, cheguei com uns 40 minutos de antecedência, porque o ônibus chegou muito cedo. Porque os ônibus, os horários aqui são uma bosta, então, tipo, não tinha outro jeito, ou era isso ou não era. Então eu cheguei com uns 40 minutos de antecedência, quase uma hora, e fiquei lá esperando. E aí, tipo, você tava esperando, beleza e tal. E aí chegam, tipo, famílias, né? Tipo, pai com criança e tal. E aí, crianças começando a tirar foto com o Pikachu, tá ligado? Com o posterzinho do Pikachu que tinha assim do lado. E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, nossa, que da hora, né? Tipo. Eu queria estar na fila, né? Querendo ou não. Eu queria estar na fila, né? Não, eu já tinha comprado ingresso já tá? Eu tinha tirado foto com o Pikachu, não brinco, né? Tirei selfies com o Pikachu. Que quando eu falei com os Vingadores, eu quase tirei foto com o Pikachu, tá ligado? Então, eu não sou muito de fazer essas coisas, não, mas eu achei da hora, tipo, as crianças, tipo, como existe essa cultura, né? Tipo, tirando foto com o pôster do Pikachu e tal. E me lembrou a primeira vez que eu fui assistir Pokémon no cinema, que foi Pokémon 2000. Eu lembrei de eu criança assistindo Pokémon, e eu vi crianças hoje assistindo Pokémon. E tipo, é meio que a mesma. Não é a mesma coisa, porque né, são dois filmes completamente diferentes, mas me bateu uma certa nostalgia que eu não costumo sentir com a franquia. Porque pelo fato de eu estar em constante contato com a franquia, eu não sinto nostalgia com nada desta merda. Nem com o anime direito, porque, por exemplo, mesmo as temporadas antigas, tipo, eu assisti não faz tanto tempo de novo a primera temporada. Acho que assisti há uns 5, 6 anos, mais ou menos. que eu reassisti desde o começo. Twitch Presence aí, ó. É, então, Twitch Presence depois eu assisti de novo. Então, tipo, foi um... Foi... É algo que não me traz nostalgia mais. Por exemplo, uma outra coisa que me trouxe nostalgia recentemente foi ouvir a abertura de... Uma das últimas aberturas de Diamond Pearl, tá ligado? Na versão do Negoban. Na versão do Negoban, não. Porque mais ou menos na mesma vibe, tipo, era um bagulho que eu assisti só na época de Diamond Pearl. E, tipo, tava no final do ensino médio, etc e tal, enfim. São momentos que eu gostava, né, tipo, a gente tem lembranças boas. E tá em contato com isso e eventualmente leva essas memórias pra lá, então... Sim. Meus olhos marejaram naquele momento quando eu vi aquelas crianças... Tirando fotinhas e, tipo, falando o nome do Pikachu, falando outros Pokémon, assim, e tal. Durante o filme, aliás, né, tipo, algumas crianças... Não tinha muita criança na sessão, mas, inevitavelmente, uma falava assim... Nossa, é o Eve! Não sei o que e tal. Eu achei caraca, muito foda. Você acertou! Uhum. Ai, que orgulho desse filho da putinha! Então, da hora, achei muito da hora. Aí teve o... Teve uma segunda vez que meu olho marejou, foi... Na cena de abertura, que eu... Aparece os... Porque assim, a cena tava bonita, tá ligado? Então, tipo... Olha, eu acho que só não foi perfeito porque não foi aquela versão lá do... Qual era aquele filme lá que tinha abertura de Jotô, mano? Não era de Jotô? Que era... Eu quero ser um mestre Pokémon, Eu quero ser o melhor dos treinadores, quero coisa assim, só que era do filme. É o da Flávia. Ah, é o da tô ligado. É o da flauta, acho que é o do Mewtwo, do Lug, eu acho. Se tivesse aquela abertura, mano... Nossa, é verdade. E aí, tipo, eles passando pelo ambiente, os Pokémon... Sim, me lembrou um pouco até aquela abertura de Hoenn, tá ligado? Horas, a abertura do jogo de Horas, me lembrou um pouquinho também. Em Ruby Sapphire Emerald também, né? Nos créditos. Os créditos... Mais ou menos. Porque tem o protagonista de bike, né? É, mas então... sim, é. Mas lembra um pouquinho realmente, tipo, passando no ambiente, assim, você vendo os Pokémon e tal... Achei bem da hora, achei... E aí, tipo, você vê os Pokémon realistas e, tipo, bonito, funcionando, tá ligado? É, realmente, me deu uma emocionadinha, falei assim, olha só que bonitinho, meus pidiotes. Pô, meus pidiotes. Então, deu uma marejada ali novamente. Aliás, a única tristeza é que, tipo, nessa cena, apesar de, né, de ter me emocionado e ter achado muito bonita, eu vi um errozinho de tom ali nos pidiotes, tá ligado? Mas ainda assim não quebrou a minha experiência, né? Enfim. Mas enfim. E depois da terceira vez foi quando o Pikachu e o Chien estavam trocando ideia. Aquele momento triste, né? Porque, assim, é aquela coisa, né? Tipo, o Bruno ele tem um caso que é até mais condizente ainda. Mas, tipo, querendo ou não, é meio difícil você não se identificar em pelo menos algum nívelzinho. Se colocar no lugar. Sim. Uhum. É... Porque todo, empatia, tipo, né, todo jovem adulto já discutiu com o pai, ou já tritou, assim e tal. Então, tipo, não é tão difícil você se colocar na posição... Não dá pra você se colocar na posição exata, porque você não passou por aquilo. Mas... Tirando o Bruno. Mas, né, por outro lado, você consegue ter um pouco de empatia. Então, aquela cena também achei bonita, me emocionei um pouco. E aí depois... Aí vem os créditos. Aí eu fiquei assim, na hora que eu vi o filme eu falei assim, nossa, que crédito merda, né? Merda não, mas tipo, pensei assim, puxa cara, os caras acertaram em tudo, daí eles foram, e aí botaram umas artezinhas que tipo, representavam os personagens, e eu olhei assim, nossa mano, o time tava legal, daí apareceu a mina, daí apareceu uns outros bichos, eu falei assim, mano, parece uns fanartão, né velho? O que custava os caras ter falado assim, ô, Sugimori, chega aí. Vem fazer um fila pra nós aqui. Os caras estavam com a faca e o queijo na mão. Aí eles foram e chamaram o estagiário pra fazer os desenhos. O estagiário não remunerado, né, mano? Estagiário não remunerado pra fazer os desenhos. Contratou o sobrinho lá do hobby, o Letterman, pra fazer os desenhos do bagulho. Mas, tipo, os desenhos bonitinhos e tal. Mas é aquela coisa, tipo, você percebe, né, que é o fã que fez, né? Você percebe que é um fanartão. Ah, então, tipo, eu entendo que... Não, calma, assim, eu vou elaborar sobre isso, calma aí. Eu vou falar bem disso ainda, relaxa. Tô só fazendo o setting aqui, tá ligado? Uhum. E aí, beleza. Chegou lá, passou, e aí... aliás, até a cena inicial da ending é muito legal, que é 8-bit, né, e tal. Tem o Pikachu. Aliás, essa cena também é da hora, porque eles usam os sprites de Red Green. Eles não usam nem de Red Blue. Sim. Apesar do Charizard estar de costas e ser igual, o Pikachu de frente com o bonezinho é o do Red Green. E o Gyarados também. O Gyarados de Red Blue é diferente. Tinha que ter aparecido o Executor, mano. Essa é muito boa. Tinha que ter. E aí, tipo, passou essa parte, eu achei meio ruim e tal. Falei, da hora, bom, legal, tipo, perderam ali uma oportunidade desperdiçada, né, tipo, da hora e tal. Daí fui, estava eu no busão, refletindo sobre o filme, pensando o que aconteceu. Aí ele começou a fazer que nem fã de Sonic faz, que quando tá no ônibus ou no carro, começa a imaginar o Sonic correndo. Só que ele começou a imaginar um monte de Pokémon, tá ligado? Não fiz isso, mas já fiz isso muito. Já fiz isso muito, mas dessa vez não fiz isso. Estava pensando sobre o filme de fato. E aí me chamou a curiosidade. Eu não sei até que ponto isso é intencional ou não. Talvez não seja intencional, talvez seja interpretação minha. Uhum. Talvez seja só uma livre interpretação. Mas, tipo, a partir do momento que você usa uma fanart num material oficial, é como se você também estivesse abraçando os fãs, tá ligado? É você assumir, entre aspas, que a fanbase também faz parte, tá ligado? Sim. A partir do momento que você usa... beleza, tem lá os personagens, então a música é muito boa, tipo, a música do encerramento, que é a intro dos jogos, né, principais. É muito boa, de fato, o remix. Só que... E aí, tipo, vão aparecendo os fanartzinhos assim. E aí, quando eu fui lembrando dos fanarts, eu pensando, puta, mano, é tipo... pode não ser, mas pra mim é como se fosse isso, tá ligado? É como se fosse o braço dos fãs, tá ligado? Tipo, fazendo parte também um pouco ali dentro da franquia. Não 100% dentro, porque não tem como, né? Mas eles fazendo, tipo, toda essa retratação, tá ligado? Porque no final é isso que a fanart faz, né? Tipo, ela tá retratando ali os personagens do filme. E eu achei isso tão foda, cara. Tipo, no fim das contas eu achei que a ter fanarts... Olha, assim podia ter sido a minha, né? Não, nem precisava ser minha, mano. Pode ser de qualquer um, mano. É tipo... Uhum. como se fosse a gente ali, tá ligado? Tipo, participando do filme, tá ligado? Meio porque... que... Não diretamente, mas é como se fosse, tá ligado? Porque aquilo também é pra gente, entendeu? Tá representando, entendeu? Né? Tipo, uma comunidade. É, tipo, é como se fosse uma representação da fanbase que, tipo, beleza, o filme é pra muita gente nova, o filme é pra muita criança, é pra gente que não conhece, mas também é pra essa galera que também faz parte da gente, tá ligado? Que, tipo, são gente como a gente. Exato. Eu achei isso da hora. No fim das contas, o que eu achava que era uma coisa zoada do filme, eu passei a achar uma das coisas mais legais. Por exemplo, assim, tipo, cara, quem daqui nunca sonhou, sabe, tipo, em trabalhar com Pokémon, sabe? Qualquer coisa relacionada a Pokémon. Sim. Eu tenho certeza que vocês, enquanto estavam fazendo o desenho lá de vocês, vocês estavam pensando, caralho, um dia eu quero desenhar um Pokémon. Com certeza. Especial, tá? Vou fazer isso com a SEGA e a SEGA meio que falhou, tá ligado? Eu queria fazer isso com a SEGA, né? A SEGA me solta o filme do Sonic, né? Eu falo, exato. Puta merda, não, cara. Caralho, eu nunca vou estar no filme, poxa. Brincadeira que não é da SEGA o filme do Sonic, tá, gente? Eu ainda tô triste porque a SEGA... Eu vou falar isso aqui no podcast mesmo, tá, né? A SEGA compartilhou o meme que eu compartilhei de Sonic, mas não compartilhou meu desenho. Filhos da puta. Nossa, cara. Pô, mas na moral, nesse negócio de, tipo... por identificações e tudo mais, tem, pelo menos pra mim, eu nunca fui muito de colecionar brinquedo, assim, tipo, não no geral, né, tipo, eu não costumo gastar com brinquedo. Aí uns dias atrás a minha mãe falou assim, ó, eu, seu pai e a sua prima, que a minha prima veio pra São Paulo visitar, né, a gente vai lá no shopping, você vai querer ir? Não, eu tô resumindo essa aqui. Ah, então o que você vai querer que a gente traga pra você comer? Ah, compra um lanche do Burger King com brinquedo, né? Que é o que tá vindo com o Detetive Pikachu. Ah, qual brinquedo que você quer? Eu quero esse aqui. Mano, a minha mãe voltou com o Bulbasaur. Eu só fiz, meu Deus, eu tenho um Bulbasaur agora, cara. Eu tenho um Bulbasaur. E, tipo, ele tá aqui na minha mão, bonitão, tá ligado? O BK nunca fez brinquedo decente, mas eu vou te falar que esses aqui estão muito foda. É um negócio total, assim, simples, né? Tipo, pô, um brinquedo. Só que quando você consegue uma coisa, quando você ganha uma coisa de uma franquia, independente se for jogo ou qualquer outra coisa que você gosta, você cria um carinho, você cria um... Mano, tanto que se algum filme pequeno meu chegar aqui e quiser brincar com ele, eu dou um tapão. Deixa eu ver o meu, fiasco. Tomara uma rastreira. Deixa eu ver o almoçar, não. Mas, nossa. Pega o som que eu não quero almoçar. Aí eu fiquei tipo, mano, onde chega o nível, né? Tipo, a gente gosta de uma franquia, a gente tem um... Pô, a gente aqui é a prova disso. A gente faz um podcast, tem o site, tem a página, sabe? A gente zoa e a gente elogia muita coisa, né? E tipo, tudo isso que a gente faz é meio que uma... É uma resposta ao que a gente recebe, né, cara? É tipo, um carinho muito grande que a gente tem pela franquia. Eu acho que toda e qualquer coisa, assim, por mais simples que seja... Mano, pô, eu tô olhando aqui pro Bulbasaur, o Bulbasaur tá sorrindo pra mim, eu tô sorrindo pra ele, tá ligado? Pintou um clima aí com o Bulbasaur. Mano, tipo, eu olho pra ele e só vem aquela cena dele no filme, tá ligado? Eu fico maravilhado. Filmaço, nota 1. Caralho. Nota 1 de quanto? Um de 1. De 1, tá ligado? Um de 20 aí, foda. Então, já só. O filme foi bom, eu me diverti. O filme é muito divertido. E ele é divertido, tipo... Quando a gente pensa filme divertido, geralmente a gente associa aquelas cenas engraçadas da Marvel. Só que o Pokémon, ele não é assim. Ele é divertido por realmente ser divertido. Tipo, ele tem cenas engraçadas? Tem. Só que, tipo, ele entretém, né, mano? Tipo, ele prende a atenção, assim, muito. Sim. Isso é uma coisa que o filme, ele faz muito. Esse filme, ele prendeu muito a atenção. Sim, sim. É, tem bastante coisa acontecendo na tela, né? Tipo, não tem muita barrigada. Aliás, que nem a gente falou, né? No começo tem até bastante coisa acontecendo. Talvez até um pouco demais, mas... ela serve pra não, o filme não ficar acelerado no inteiro. A única cena calma mesmo é a do final, que é a conclusão. Tipo, pô, tudo deu certo, agora a gente vai seguir a vida. Sim, sim. O resto era só, tipo, ali, tipo, sem... Não sem respirar, mas, tipo, um ritmo acelerado. Isso fez muito bem pro filme. Exato. Aliás, a gente não falou, né, em nenhum momento, mas aquela a sequência final de luta eu achei maravilhosa. Nossa, eu também, lá virando mil Pokémon. Não, eu digo da luta entre o Pikachu e o Mewtwo mesmo, tá ligado? Tipo, essa briga entre eles dois eu achei maravilhoso, tipo. É lógico, full CGI, né? Tipo, você não tem preocupação, né? Com o ser humano ali. Mas é isso aí, mano. Eu achei foda. Não tenho o que falar. Só pra constar, nenhum Pokémon foi ferido nas gravações, tá, gente? Exato. Nenhum Pokémon foi ferido durante as gravações. Inclusive, tem duas cenas que o Pikachu usa dublê. São cenas de alto risco. Exato. Ele usa Double Team. Ele usa Double Team. Protect. E tá tudo certo. Tá tudo bem agora. Falta um ET, né? Verdade, falta pensando bem aí. Fica aí a dica, ó, já tem um roteiro pronto aí pro filme da ET. Live action. Não, já tá pronto aí o roteiro. Putz, ia ser muito louco, né? Ia ser foda. Eu sei que os gringos conhecem essa história. Cara, eu não sei, pra ser bem honesto, se os gringos conhecem, mas o importante é a gente conhecer, né? É, a gente ajuda a conhecer. A gente ensina eles depois. As peripécias aí, maravilhas. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa? Porque já tá com duas horas e 40 já de... Eu falei demais esse cast. Acho que, mano, é isso, né, cara? O jogo é... o filme é muito bom. Foi bem emocionante. Sim. Poder assistir ele foi, porra, muito divertido, cara. Eu gostei demais. Foi uma experiência, como eu disse, além do que eu esperava, sabe, tipo, me tocou em pontos que, pô, você não imagina que um filme de Pokémon aí, sabe, tipo, entrar assim, então, porra, sei lá, só amorzinhos por esse filme, e acho que, e assim, tipo, eu acho que realmente todo fã de Pokémon devia ver esse filme, sabe, assim como todo fã de Pokémon deveria jogar todos os jogos da saga principal, sabe, então. Deveria ter essa oportunidade, eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de ir assistir o filme, porque é uma experiência que vale a pena, tipo, você pode no final das contas achar o filme bem clichê, você pode achar que o filme não é tão bom assim, mas ele é um filme divertido, conseguiram levar Pokémon que é uma franquia que, acho que eu comentei no vídeo, não sei se foi na versão final lá que o Nicolas colocou, mas que desde há muito tempo, boa parte da fanbase já quis ver os Pokémon em live action, sabe? Conseguiram trazer de uma forma muito decente, muito bem feita. Então, porra, mano, sensacional. Parabéns, galera. Maravilhoso mesmo, maravilhoso. É, e tem esse lance, né? Tipo, toca as pessoas de várias formas aí. Muito bom. Acho muito promissor mesmo. Eu também não tenho muitas reclamações, não. O que talvez pudesse reclamar de roteiro é mais superficial, tá ligado? Perante acho que é um pouco mais de chatice, sabe? Tipo, exato, mas é a mesma coisa que você procurar você vai achar defeito em outros filmes de Pokémon, principalmente no primeiro, no segundo, terceiro. Sim, sim. Caraca, ele vai editar todos os filmes agora. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Até o 22º, né? Recentemente. Então é normal, tá ligado? Vai ter, mas não vejo como grandes problemas. Porque o filme é pra ser divertidão aí e tal. É pra ser pipoca, gente. É pra ser divertir, tá ligado? Coisa. Não é pra ficar, meu Deus, a vida como ela é. Não, tipo, não é isso. É. E ela vai trazer, ela pode trazer reflexões aí, como trouxe pro Bruno, por exemplo. Como trouxe pra mim agora também, que eu não tinha parado pra pensar em alguns pontos, mas realmente faz muito sentido. E talvez possa elucidar mais pessoas aí, de acordo aí com o tempo, né? Agora, eu torço pra que esse filme, aliás, a gente tava vendo, acho que viu mais cedo hoje, não sei. Acho que o filme tá com mais de 350 mil, né? 320 e poucos mil, não lembro. É, sim, sim. É milhões, 350. Aliás, né? 350 milhões de bilheteria mundial. Aos poucos agora ele vai começar a sair, né? Tipo, isso sem contar de hoje, né? Desse final de semana, eu acho. Mas a tendência é que ela vá começando a diminuir, talvez ele passe dos 400 milhões. O que eu acho que é um bom número pra um live action de Pokémon, que é bem nichado, né? Mas pra mim parece bom. Eu acho que a tendência é que eles façam realmente mais filmes live action a futuro. E só resta torcer pra que eles façam boas adaptações, né? Porque eu em particular não gostaria de ver uma jornada tipo a do Red, tá ligado? Fazer uma adaptação literal da jornada. A menos que fosse, sei lá, em algum segmento da jornada. Tipo, sei lá. Um Pokémon Chronicles da vida. O filme é o filme. Não, eu digo, tipo, vamos supor. O filme é sobre. O filme do Red, certo? Do Red Blue. Mas o filme é sobre a invasão no. Tá ligado? É só isso o filme. Foda-se o resto. Não, o filme é... A gente já estabeleceu que ele tem os Pokémon, já tem os bagulho lá e tal, e ele só tá introduzindo, tipo, a equipe Rocket. É aquela introdução do Professor Oak quando você começa o New Game. É, exatamente. Não, aí ia ser pai. Ou, tipo, sei lá, ou de fato um filme sobre só a Liga Pokémon, e aí, tipo, é como a gente até comentou, não lembro se eu cortei também, mas enfim, sobre o... Só a Liga Pokémon, tipo a do anime, né? Tipo, você tem a Liga do anime lá, um torneião, e é tipo um Rock Balboa, só que com os treinadores e os Pokémon e tal, tentando, tipo, superar e tal. Tudo bem que isso meio que cai naquela coisa do Ash sempre perder e tal, tipo, não importa se você tá ganhando ou não, mas o importante é você ir até o final com o máximo que você pode, né? Enfim, é aquela coisa ali, mas funciona, né? Funciona até hoje no anime. Não, E... Ou então um filme de outro spin-off mesmo, tipo um Mystery Dungeon. Pokémon Dash, mano. Ranger, Pokémon não sei se seria muito legal de adaptar. Pokémon Dash. Não, pera. Pokémon Pinball, mano. Tá jogo bom. Pokémon Snap. Pokémon Pinball, olha só. Ia ser top. Ou... O Snap seria interessante também. Não. O Snap seria tipo um documentário do... do History Channel. History... National Geographic, essas coisas. Os Spaldon, eles têm uma vida sexual ativa. Eles fazem cerca de 12 ovos a cada mês. Durante as primaveras, os Spaldon. É meio triste, mas daria pra fazer, realmente. Sim. Eu não sei se vocês têm interesse. Eu... Tipo, o filme ele não abre muita brecha pra continuação direta, né? Tipo, com os mesmos personagens. Até pode ter, mas tipo, não vai ser a mesma coisa, né? Talvez fique ruim na prática. Sim, pois é. Mas vamos ver, né? Vamos torcer aí pra que eles façam coisas boas, né, no futuro. É uma salva de palmas de Machamp pra esse filme. Uma salva de palmas de Machamp, exatamente. Foi... Palmas não, Tocantins inteiro pra esse filme. Tocantins de Machamp. Tocantins de Machamp, exatamente. Aí a gente tinha falado do live action do Entei, né? E o comentei aqui no chat rapidamente que o Entei poderia ser feito pelo James Earl Jones, tá ligado? O Mufasa. Já pensou, tipo, tá tudo bem. Simba. Ia ser muito bom. Mano, eu também pagaria facilmente pra ver. Bom, no mais é isso aí, então, a gente vai ficando por aqui, esse episódio vai finalizando. E a gente falou bastante aí sobre Pokémon Detetive Pikachu, a primeira empreitada de Pokémon nos live actions. Vale até ressaltar aqui que a Pokémon, ela teve algumas desavenças criativas, talvez possa assim dizer, com a equipe de criação e tal. Mas pelo que eu já li, né, tipo, de que eles... não gostaram muito de como foi o Lickitung retratado e tal. Mas é legal ver que, tipo, eles, apesar desses pesares, eles deixaram bastante... deram bastante abertura também pra que houvesse uma liberdade criativa, né? E espero que isso continue a futuro, porque... Ryan Reynolds, ele mandou muito bem aí no... Ryan Reynolds mandou muito bem aí nos rolezinhos. Quero assistir legendado assim que possível também. E reassistir dublado também, porque esse filme é bom, esse filme merece. E se você quiser continuar a discutir aqui os rolês, tem lá o nosso site. Você pode entrar no nosso site e conferir o post desse episódio aqui, mandar lá seu comentáriozinho muito maroto, casadocarvalho.net, se você estiver assistindo através do feed, né? Ou alguma coisa assim, Spotify. Estamos no Spotify, gente! Yay! Spotify! Coloquinho! Coloquinho, meu! Coloquinho, bichão! E temos nosso site, você pode acessar por lá, mandar seus comentários. Você pode também acessar através do facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho, com dois ozinhos no final, ou através do Instagram, YouTube e twitch.com/casadocarvalho. Temos todas essas redes sociais para você entrar em contato com a gente. E tem a própria gravação desse episódio, né? Nós fazemos também a gravação através do YouTube ao vivo. Então, o pessoal aqui já até está eufórico aqui. Nem tá, mas tá da hora. Mas o Tony que já está mandando aqui todas as redes para o pessoal aí. Temos o nosso Discord também para a gente trocar uma ideia muito marota por lá. Tem todos os links na descrição desse post. Ou no vídeo do YouTube também terá todos os links muito marotinhos. Então... deixa lá suas opiniões sobre o filme, o que você achou, dê uma nota se você quiser ao filme, etc e tal. Temos aqui os nossos membros também, né? O Matheus Cross, você pode dizer as suas redes sociais aí pro pessoal que queira te acompanhar. Twitter, Facebook, Instagram, @ me deixa desenhar. Inclusive eu vou fazer o jabá aqui, eu tô fazendo encomenda, quem quiser ser desenhado com seu Pokémon ou com a sua cheirosa aí, só pegar mais que a gente desenha aí. Obviamente com preço, né? Então vamos fazer de graça. Eu não sou preço. É bom, né? E é, tipo, não é estágio não remunerado isso aqui, como eu amo. Exato. E era isso. E o Bruno Ancês, meu querido, diga suas redes. Certo. Bem, no Instagram e no Twitter vocês podem me achar com @BrunoAssis com um Z no final. E no Facebook é Bruno H. Assis. Podem adicionar lá. Se mandar um, eu te ouvi na casa do Carvalho. É nóis, eu adiciono. Exatamente. E a gente responde às redes também, né? Tipo, exato. Né? Caso a pessoa não queira adicionar, mas queira trocar ideia, a gente tá aí. A gente tá nas interwebs. Exatamente. Aí. Tem o Discord, tem o Facebook, é isso aí. Enfim, gente, muito obrigado aí para quem acompanhou o podcast até então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, então, no nosso próximo episódio, em breve, um dia. Aqui na Casa do Carvalho. Falou, gente. Boa noite. Boa noite. Falou. Muito obrigado, gente. E até a próxima.